estamos começando aqui mais um LocomoCast, podcast mais geral para os férias. Nós estamos aqui para falar sobre um assunto que deixa a gente meio elétrico se a gente exceder o limite possível para a raça humana. Na verdade, a gente pode morrer se a gente exceder o limite possível para a raça humana. Mas antes de começar, vamos pedir para vocês avaliarem a gente no iTunes, dando 5 garrafinhas de um... 5 ursinhos polares. 5 ursinhos polares, 5 papais noéises, 5 estrelinhas de Belém. Latinhas. 5 latinhas, para que a gente possa crescer, para que a gente possa ser feliz e para que a gente não possa, para que a gente não precise vender o nosso podcast, por exemplo, pro Jovem Nerd ele ficar milionário com a nossa ideia, sendo que ele já é milionário com a ideia dele. Mas enfim, e antes de começar ainda, nós temos um recadinho, não temos o Ed? Temos. Não. Nós temos um super recadinho pra vocês. O que tá acontecendo, sério? Anima aí! Eba! Um super recadinho pra vocês agora, crianças. Vamos ligar pra Amy, chama ela. Pra quê? Então anima! Eu queria vir aqui hoje. Anima! Anima o Suede, Pedro. Que? Mas antes do Suede dar esse recadinho, nós vamos chamar aqui um tradutor. Quem será? Quem será o tradutor de hoje? Vai ser o Álvaro. Tá. Não, não é tá. Você tem que falar o que poderia ser? O quê? O tradutor de hoje podia ser o Suede. Verdade! Nós vamos chamar um tradutor hoje que ele nunca... Vai traduzir ele mesmo? Pois é, cara. Se liga, o Suede. Se liga, nós vamos chamar hoje um tradutor para traduzir o recado do Suede. Esse tradutor nunca veio aqui antes traduzir, ok? Então, vamos lá, Suede, dê o recado. Mina Psycho Arigato! Vai ser eu falando em japonês e alguém vai repassar em português? Não, você vai falar em português. Você vai falar em japonês. Você que é ligado nos assuntos da Terra do Sol Nascente. Engorot, mas carai, eu estou yuro. Carai. Eu não sei. Peraí. Não, eu me perdi. Só fala isso toda semana. Eu né? sei, mas tem outra coisa aqui no meio agora. Peraí. Você que se liga nos assuntos da Terra do Sol Nascente. Yentere con noio poiente a sole. Italiano. Ou italiano ou latim. Poente la sole. Poente la sole. Não, é italiano, porque tem o sole mio. Você que gosta de animes, lendas, filmes, coisas kawaiis e tudo que vem da terra do olho puxado. Sinteru gono yatae haishu mikoya puxado yo olho koyo. Everu lavini. Everu lavini. Que bosta, cara. E você também sabe escrever sobre... Você sabe escrever bem sobre esses assuntos? Você sabe tratar isso de um modo interessante em textos? Ai, a gente escreve aí estes textos cromas no Yokoyo e aí a Tankaika Bakayo. Skrovoskis. É. Daqui a pouco eu tô até tomando vodka aqui. É, mano. Quer uma vodka hoje, Sérgio? Eu tomo até. Toma. Você pode ser o novo colunista do Expresso do Oriente. Expresso Yorente Kayas Koriye Piwi Choki Choki Chuchu Oriente. Chuchu Oriente. Sama. Sama. Tchuki Tchuki era sexo naquela novela lá. O Banacan. Não, era no... Era com o Banacan. Não era, caralho. Rosa. Era no... Banacan. Uga Uga. Uga Uga. Uga Uga. Tchuki Tchuki. Qual que era? O Banacan mesmo? O Banacan era que passava na Ilha Tropical. Era lá. Legal. É verdade, pode pá. Vai. É que era tudo, viu? Era tudo novela com a Danielle Vinitz e com o outro lá, que é sempre igual. O mesmo igual, elenco de sempre. E com o outro que era igual ao outro. Kono Shishi Toyo Center. É legal falar japonês. Ah, mas não você não é, cara, fala de verdade, então prossegue. E isso, recado dado. Venha fazer parte dessa viagem aqui com nós do Locomotiva 26 e escrever para o Expresso do Oriente. Mas, Suede. Sim. Tá tudo bem com você? Está tudo ótimo. Ok. Tem mais algum recado? Claro, tem mais um super, hiper, mega recadinho para vocês. Passa aí. Se vocês também sabem escrever sobre algo interessante que você julga interessante, porque nós também julgaremos interessante, você conhece o conteúdo do site, você acha as coisas interessantes e você sabe tratar sobre outras coisas interessantes que você também acha interessante, nós acharemos interessantes e nosso público também achará interessante. E se você sabe escrever bem, escreva um texto ou dois sobre esse assunto interessante, mande pro contato@locomotiva26.com.br que você pode ser o novo colunista do Locomotiva 26. Interessante, hein? Interessante. Eu gostei da escalinha que você usou aí no final. Ai, meu Deus. Ele fez um arquivo. Tipo, esse podcast faz tempo que a gente tá tentando gravar e o Suede hoje tá morto. Ah, tá, ele tá meio esquisito. Ah, tudo é bem. É 51 problemas? É 51 problema. Tá bom. E se eu fizer um esforcinho a mais, meu soluço vai voltar. E só que depois que a gente foi embora, fez o 120. Você sabe o que é o 120, Sérgio? É o 69 com a garrafa de 51 no rabo? É isso aí, cara. cara. Você entendi. Sabe, véio. Só prática, velho. Tá valendo Natal. Sim, nunca fiz. Natal. Nesse Natal. Momento eu falaria que eu nunca fiz isso e ia tomar uma incensão. Na verdade, você toma quando você já fez. Ah, então eu não tomo. Então... Ok, meu nome é Rafael Tanicho e a família Pemberton deve estar... Tá... Nossa, na verdade, o John Pemberton ele deve estar, tá, sei lá, sendo revirado no caixão milhões de vezes, tão mal que a família deve estar tá falando até hoje. Olá, seres providos de carboninha maníaco. Quem vos fala é Suede e... Eu não abro a felicidade coisa nenhuma. Ele só abre as pregas. Eu sou o Pedro Tanicho, parafraseando Heisenberg. Quem quer viver num mundo sem Coca-Cola? Tô? Ô, louco. Eu, porque eu prefiro Pepsi. Nossa senhora. Fala, galera, aqui é o Alvin e a Coca-Cola inventou o marketing ou o marketing inventou a Coca-Cola? Nenhum dos dois, mas tudo bem, vambora. Vamos aos e-mails. Antes de ir para os e-mails dessa semana, gostaria de deixar aqui um recado para vocês. Você, na verdade. Você que está escutando a gente. Semana passada eu estive no EitaCast, um podcast... O EitaCast é um parceiro nosso, obviamente, né? Vocês já ouviram falar várias vezes. E eu participei de um podcast sobre músicas como assim. Aí você pergunta, como assim músicas como assim? Exatamente. Músicas what the hell, what the fuck, you know? Tipo, músicas que você escutava quando era criança e não entendia. E hoje você entende. Foi um debate bem legal, foi um debate bem bacana. Vai estar no link do post pra quem quiser acompanhar. Ficou bem legal, bem bacana. Aliás, não só esse EitaCast, acompanha os outros episódios também, que é um puta podcast bom para caraca, ok? E agora sim, vamos para os e-mails, correto, Suede? Suede? Pedro? Alvin? Bom, ok, vocês puderam perceber que eu já estou sozinho nos e-mails. E então vamos lá, primeiro e-mail começa assim. Eu tô aqui de novo, que dia bad da porra. Enfim, esse é um cara dropando um doce na caaba. Hashtag peace. Devido à reclamação do podcast passado, seguem os dados. Lucas Santana, estagiário, 20 anos, Araraquara, São Paulo. Thanks. E aí ele mandou uma foto junto aqui com um cara que parece muito o Diogo Braga, né? Usando drogas. Não usem drogas, pessoas. Mas se forem usar, né? Convida a gente aí. Não, brincadeira. Próximo e-mail do Gilberlan Santos, 26 anos, promotor de merchandising e podcaster, ou EitaCaster. Gilberlan é host do EitaCast e ele apresenta o podcast lá com a Bela, com a Storm e com o Igor, correto? Eu tô perguntando correto, é uma mania, né? Eu tô sozinho aqui, mas tudo bem. Aliás, se tiver um som esquisito, é a ambiência da minha sala do meu trabalho, sabe? Então, relevem. Fala, pessoal dessa louca locomotiva, tudo bem com vocês? Parabéns pelo episódio, realmente foi leve, senhor Rafael. Eu falei, Ju. Eu sempre mando os meus dados, não mandei no último, porque o cast de fim do mundo não mereceu muita coisa. Pedro falou uma coisa na leitura de e-mails que eu concordo. A religião serve para frear muita gente, porque eu penso que se não fosse assim, iria ter muita gente doida por aí. Eu não defendo religião. Na verdade, eu não gosto de eu sou dessa e você é dessa. Normalmente, eu me denomino cristão. Quando insistem, digo que sou evangélico de igreja X. Mas respeito quem é de outras denominações ou até quem não crê também. Diferente de algumas pessoas que não sabem respeitar e ficam com piadas infames. Daí, acho que essa foi diretinha pro Suede aí, né? Mas tudo bem. Quanto ao episódio, fica difícil eu dizer se tenho fobia, porque ao longo do tempo, as coisas que mais me atormentavam, eu estou superando aos poucos. Ainda tenho medo de altura, tenho um certo medo de adrenalina, como andar de montanha-russa e coisas assim. Tenho medo de anfíbios, esse eu não sei se é medo, nojo ou asco. Coitado dos anfíbios, cara, mas tudo bem. O Pedro falou que tem medo das profundezas das águas. Eu tenho também, mas eu me arrisco a assistir vídeos mesmo me sentindo mal. Bem, é isso. Parabéns pelo episódio. Continuem com um excelente trabalho. PS. Rafael, eu sei que o cast não é pra agradar a todos. Apesar de não ser um bom cast, eu ouvi. E o cast favorito não foi o de hip hop, foi o da avó. PS2. O hip hop do Suede é deprimente. E, Pedro, o sotaque sergipano é bem diferente do baiano. ano. PS3. Para leitura de e-mails, gostaria de ouvir a música In This River, do Black Label Society. Na verdade, In This River tá tocando desde o começo do seu e-mail, meu querido Gilberlan. Exatamente. Vamos lá. Não, ô Gil, não entenda que eu falei que o cast não é pra agradar todos e tal, por causa do que você falou no e-mail passado. Não, é que outras pessoas também, né, acharam um pouco ruim nesse podcast, mas outras deram risada, tá valendo, a gente vai equilibrando aos poucos aí, né? Sim, o hip hop do Suede é extremamente deprimente. E agora, sobre a questão da fobia, eu acredito que você não tem uma fobia, porque você, se você superou com naturalidade, não acho, acredito que não considera fobia. Mas enfim, é isso aí. Se você quiser entrar em contato com a gente, como fez o Lucas e o Gilberlan, nessa semana tivemos poucos e-mails, mas são e-mails de pessoas que a gente gosta muito e até a gente entende, né? Porque feriado aí e tal, galera, né? Dá uma desvirtuada, nunca sabe o que fizeram fim de semana, né? Mas enfim. Envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br, ok? Repetindo, contato@locomotiva26.com.br. Envie seu e-mail com críticas, sugestões, se quiser falar desse episódio que você está ouvindo nesse momento, fale também. É bem importante a gente ter o feedback de vocês, certo? Além disso, também temos o nosso grupo no WhatsApp. Para fazer parte do nosso grupo do WhatsApp, basta você acessar o Facebook no grupo Passageiros do Locomotiva. Alguém vai te aceitar no grupo, o Álvaro ou qualquer um dos outros administradores. E lá, fixado no topo da página, vai estar um endereço eletrônico, que é só você clicar e você já vai estar fazendo parte desse grupo, ok? Se você não quiser todo este rolê, também está na descrição do post hoje. Em todas as publicações de podcast, agora vai estar o link do WhatsApp, do grupo do WhatsApp. Assim, se você estiver vendo pelo celular, basta você clicar que você já vai estar dentro do grupo, certo? Recados dados, é isso aí. Vamos para esse podcast bem bacana que a gente fez para vocês sobre a Coca-Cola, beleza? Abra uma felicidade e é nóis! Nós vamos falar sobre uma das coisas que, assim, está na mesa da família brasileira, menos das classes menos favorecidas, mas até então, mesmo em datas comemorativas, essas pessoas procuram comprar este lindo... Refresco. Essa, parafraseando o Azaghal até, aquilo lá que quando você abre a garrafinha de vidro, sai aquela fumaça mágica, sabe? Aquele negócio. A Coca-Cola, gente, Coca-Cola. Quem não gosta de Coca-Cola? Todo mundo gosta de Coca-Cola. Se alguém mandar um e-mail falando que não gosta de Coca-Cola... Tá mentindo, porque em alguma fase da vida você já tomou Coca-Cola mesmo para não gostar. Então, Coca-Cola... a pessoa teve que tomar e não gostar. Exatamente. Mas você questionou quem não gosta. E não quem nunca tomou. Então, tá bom. Vocês entenderam. Mas então, e a Coca-Cola é um bagulho bom. Só que muita gente não sabe da história da Coca-Cola. E até essa introdução do Álvaro tem muito a ver, porque a Coca-Cola revolucionou o marketing e revolucionou o que a gente tem de refrigerante, né? Porque Coca-Cola é muito mais que um refrigerante, é um estilo de vida, até porque a gente encontra grife da Coca-Cola com roupas e tudo mais. Existem lojas da Coca-Cola que não vendem Coca-Cola. Exatamente, sim. Vendem só acessorinhos da Coca-Cola. Sapatos. E isso já começou desde antes da Primeira Guerra que o cara já começou isso a fazer. Começou isso, né? Antes da Coca-Cola. Praticamente. Por quê? Porque antes da Coca-Cola, o senhor John Pemberton, que era... Ele era um médico, na verdade. Farmacêutico. E ele desenvolveu uma fórmula para suprir a necessidade de morfina das pessoas. Que as pessoas estavam voltando da guerra, morfina tava deixando uma parada meio paranoica e tal e tal. Lembrando que é a guerra civil americana, não é? Exatamente. Primeira guerra, não é a segunda guerra. Então, esse John Pemberton inventou um líquido sagrado que era o xarope da coca, né? O xarope de cola, na verdade. Ele criou isso exatamente querendo fornecer um remédio revigorante, do tipo aqueles tônicos mágicos que vendiam há muitos anos atrás. Exatamente. Um biotônico para os adultos. Isso, e para matador de cabeça. Exatamente. Não só isso também, mas ele era viciado em morfina. Sim. Então ele queria também, né? Ele queria suprir esse vício de alguma maneira um pouco mais saudável, só que no entre começo aspas. Não era tão saudável assim. Por quê? Por quê? A folha da coca, né? É. O que a gente tem na folha da coca? Na verdade, verdade, nunca foi provado que foi usado, que tinha resquícios de cocaína na coca. Sim, mas vamos levar em consideração a época e tudo mais. Inclusive, isso foi algo que espalharam muito pra tentar diminuir a Coca-Cola. E como acontece hoje em dia com muita coisa. Não. Pessoal criando boatos. Mas que eu saiba, até eu peguei aqui. É a noz aqui, da cola que sempre usou. A noz, porque a eu peguei aqui que até 1903, mas cada garrafa tinha aproximadamente 60 miligramas. Não, não, mas droga. Assim, a possibilidade de ter existe. Mas a gente não sabe porque a gente não sabe a fórmula da Coca, principalmente naquela época. Uma coisa que a gente sabe é essa fórmula antes continha álcool. Sim. Então, a primeira fórmula, sim. Então aí, as pessoas que tomavam gostavam daquilo lá, e esse gosto entrou no boca a boca da galera e falou: que porra é essa? Gostou isso daqui? Mas uma pergunta. Como que tinha álcool se quando eles começaram a comercializar isso foi bem na época da lei seca? Então. E eles queriam colocar álgool pra que todos pudessem beber. Não, por causa disso. É, praticamente todo medicamento também na época levava álcool, né? E ele criou exatamente querendo fornecer algo bom pro pessoal tomar. Só que a cagada dele foi soltar um negócio de álcool quando tava começando a lei seca americana. Então ele teve que reformular esse xarope dele. Ao invés de colocar álcool, ele tirou o álcool da formulação e adicionou a água carbonatada. Exato. Nossa. Mas... pra vender gelado, né? Mas um pouco antes disso, rolou um boca a boca de que, pô, esse negócio é muito bom. Eu não quero ter que ficar doente pra tomar isso. Então, aí ele aconteceu isso dele reformular, né, o xarope e começar a comercializar em bares, primeiro, né, na própria farmácia dele, e depois em bares locais e tudo mais com a fórmula dele, que misturava realmente água com gás, né, água carbonada. Na época existiam o que eles chamavam de fonte de soda, que eram tipo lugares, assim, praças de alimentação, como a gente conhece hoje em dia, que tinham tipo de um bar no meio, em que uma pessoa misturava um xarope com um pouco de água carbonatada e gelo, misturava com uma colher e entregava pra pessoa. Esse era o refrigerante da época e foi aí que a Coca-Cola começou a ser comercializada. Você ia tomar um root beer, um milkshake e uma Coca-Cola, sim, né? Sim, é o que isso era o rolê da época. O pessoal ia pra esses lugares pra bater papo e tomar um refrigerante. Sim. Aí o que acontece? A Coca-Cola foi inventada no final do século XIX, certo? Então a gente tem bastante tempo de Coca-Cola. Só que John Pemberton, em algum momento, cometeu um pecado. Ele morreu. Não. Passou pra frente. Ele vendeu a fórmula. Porque depois de um ano ele tinha vendido pouquíssima Coca-Cola. Mas ele vendeu por uma grana boa, não vendeu? Que eu sei, não o suficiente. Não o suficiente, digamos assim. Ah. Ele vendeu por $2,300. O que o Sam ia falar? Acho que eu tô confundindo com... Ele não... Ele ficou... Que eu vi, não sei. Ele conseguiu um marqueteiro pra ele, um sócio marqueteiro, e alguém que investisse nele. Então, o negócio começou a ir pra frente, não começou? Ele conseguiu aliados. Ele não vendeu a fórmula, vendeu? Não, ele vendeu. Ele vendeu. Ele vendeu a fórmula para Asa Griggs Candler, que era um empresário, né, na época. E ele que manjava dos paranoia. Que manjava dos paranoia. É verdade. Foi esse que investiu, no caso. Na verdade, ele comprou, né? Esse que partiu pra guerrilha agressiva. Tanto que o script da Coca-Cola foi criado aí, que foi feito ao lado do prédio em que esse cara trabalhava, né? O próprio escrito que a gente conhece hoje, que se manteve com algumas pequenas alterações, mas assim, a marca Coca-Cola, você pode ver de, sei lá, 50 anos atrás até hoje, desde o permanece, permanece quase idêntica. E aí a gente começa a entrar numa parte de marketing em que, né, aí foi um marketing desenfreado. O cara era agressivo pra caralho no marketing, isso que fez a Coca-Cola ir pra frente. E a primeira coisa que ele fez foi o que todo mundo fazia. Como não tinha nenhum meio de comunicação nacional eficiente na época, ele criou vários tickets de Coca-Cola grátis com o endereço do local e entregou pra caixeiros viajantes distribuírem pelo país. Então as pessoas recebiam esse ticket e sabiam, putz, lá tem um negócio que eu quero experimentar, e iam lá tomar uma Coca-Cola de graça. E foram os primeiros que eles foram... A Coca-Cola foi a primeira marca que fez isso, assim, eu te dou um de graça, se você quiser de novo, você vai lá e paga. É claro. Ó, só queria fazer uma correçãozinha aqui, que a marca Coca-Cola ainda foi enquanto tava John Pemberton. Sim, mesmo. Sim, que ele conseguiu o marqueteiro lá, o amiguinho dele. Exato, e o primeiro ano de operação foram vendidos somente somente. Foram vendidos 25 galões de Coca-Cola. Lembrando que um galão são 5 litros. Sim, o que corresponde... Na verdade, aqui diz que corresponde a 9 copos por dia. O que rendia 50... O que rendeu 50 dólares esses galões. É que, na verdade, o galão é do xarope, não sim, é a sim. bebida pronta como a gente. Também, se você pensar, tá 50 dólares na época valia muito mais do que vale hoje. Sim. Pelo que eu sei, eles vendiam a garrafinha ou o copo por 5 cents, era né? O copo. Era 5 centavos. Do I attract you? Do I repulse you with my queasy smile? Am I too dirty? Am I too flirty? Do I like what you like? No dia 8 de maio que foi criado o logotipo da Coca-Cola por Frank Robinson. Que era a própria caligrafia dele, né? Porque na época era treinar a caligrafia. Hoje pode ser qualquer letra e hoje, não, na verdade, eu não preciso nem ser letra, né? Você pode digitar e tá tudo certo. Ele trabalhava de guarda-livros pro Pemberton, né? Sim. Esse carinha aí. E ele gostava, putz, esqueci o nome que é. Acho que é nem alegoria, alguma coisa que envolve a escrita que ele gostava. Assonância. Tava em alta na época. Na verdade, é um modo que se criou, não, né? Se popularizou na época, que é uma repetição de vogais. Sim, sim, o O e o A, né? O O e o A, então. Coca, O-A-O-A, Coca-Cola. Então, esteticamente, era bastante usado. E fixa na cabeça, né? Sim. E até pelo ingrediente usado, né? É, a noz da cola. Exato. Que o pessoal, depois que começou a ver o sucesso da Coca-Cola, começou a espalhar que tinha cocaína na Coca-Cola, simplesmente pra fazer o negócio cair, porque também nessa época começou a caça à cocaína, que antes era liberada em medicamentos. Exatamente. E aí, nesse mesmo ano que foi criado o logotipo da Coca pelo Frank, o Pemberton, ele chegou a anunciar uma vez num jornal a bebida, Coca-Cola, né? No jornal Atlanta Journal, no dia 29 de maio. Esse é um quadradinho. Olha que ironia, né? Em 1888, o Pemberton teve alguns problemas de saúde e problemas financeiros. E aí ele teve que vender a fórmula e ele morreu no dia 16 de agosto de 1988 e vendeu a fórmula pro Asa Griggs Candler. Agora sim a gente pode entrar definitivamente, né? É uma coisa que se pensar, 2.300 dólares foi vendido, mas pensa que são mais de 100 anos atrás. Eu tenho um dado aqui que na verdade diz que foi por menos. De qualquer forma, você pensa aí... De qualquer forma, mixaria. Se vendia um copo a 5 centavos e hoje em dia uma garrafa tá... R$10. Na época era coisa pra caralho. Faça os cálculos da inflação. Hoje em dia é uma mixaria, né? E aí foi criado, né, uma nova identidade pra Coca-Cola, que foram as garrafas de vidro. E o design na verdade, dela ele, também, né? Ele ainda sofreu bastante, assim, o Candler não aceitava a garrafa de vidro. Sim. Uma pessoa foi e ofereceu pra ele, eu não lembro qual que é o nome dele, e começou a vender na garrafa de vidro com rolha, e ele falou, não, isso aí não vai pra frente, eu não quero fazer. Mas um tempo depois ele abriu a exceção e começou a vender na garrafa de vidro com rótulo de papel colado. Pra expandir, né, porque exatamente. Era o jeito mais fácil de expandir mas, a marca, né? E também era fazer o mesmo, não foi? Então, o problema é, ele começou a vender dessa forma porque não tinha como o cliente comprar Coca-Cola pra levar pra casa. Ele tinha que tomar no local que ele compra, senão ela fica ruim. Só que as pessoas queriam consumir mais e mais e mais sim. daquilo lá. Aí o problema é que começaram a aparecer muitos clones. Clones e não só clone, mas também pessoas que colocavam na garrafa de Coca-Cola com o rótulo da Coca-Cola um bagulho completamente diferente. Vixe, e essas bebidas que vêm do Paraguai aí? Tipo isso. Aí eles fizeram designer da garrafa que continua o mesmo até hoje. Fizeram não. Designer? O designer. O design e anatômico. Não continua garrafa, exatamente igual. Não exatamente igual. Mas você consegue reconhecer por ser mais curvadinho em cima. Tipo os gominhos, né? Sim, não. Por quê? Em 1916 foi criada uma nova identidade pra Coca-Cola em que a garrafa da Coca-Cola tinha silhueta, seguia a silhueta do quadril de uma atriz famosíssima da época que eu não lembro o nome. Agora. Na verdade, ela foi criada baseado na fruta do cacau. Mas eles também associaram a essa atriz. Inclusive, eles estavam veiculando propagandas na televisão. Usando essa atriz como exatamente. Modelo. Que da hora. E aí, né, até pra criar um ar seduzente e tudo mais e vender ainda mais, foi criada a garrafa nesse jeito. Só que antes ela era muito mais gordinha do que ela é hoje. Sim, por isso sim, que eu falo gordinha. Mais ou menos. Eu porque entendo. Hoje a garrafa de Coca-Cola é uma garrafa fininha, se for ver. KS. E as outras acabam seguindo esse padrão. Natron também, sim, os outros refrigerantes. Sim. Inclusive, no comercial que tinha eles falando da diferença dessa garrafa, é um comercial machista pra cacete. Como todo comercial da época. Porque os caras vão comprar Coca-Cola e o vendedor entrega essa garrafa diferente. Ele, ah, mas o que, que é isso? É um outro refrigerante que você tá me entregando no lugar da Coca? Ele explica que tem o corpo da modelo e tal, e eles começam a pedir a modelo no comercial. Caramba, mano. E assim, uma das formas de promover a Coca-Cola que o Asa Griggs inventou... O Candler. É, o Candler. É, okay. Mais fácil. Sim. Uma das formas de promover, né, a Coca-Cola que o Candler pensou ali, que primeiro ele não tinha muitos meios de comunicação nacionais. Os que tinham eram extremamente caros. Então, eram extremamente caros. E então, o que ele começou a fazer é distribuir cupons para que as pessoas experimentassem a Coca-Cola. Sim. Tipo, ah, vai em tal lugar lá que você vai experimentar e vamos ver qual que você vai achar, né? É, esse é o marketing mais pesado que ele fez e foi o que iniciou o sucesso da Coca. A partir daí, eles já começaram a trabalhar em cartazes também, né? Cartazes, assim, posters. Não só, mas também... as pessoas levarem pra casa. Coisas do tipo calendários. Calendários, sim. Qualquer coisa que pudesse colocar o nome Coca-Cola pra dar de brinde, eles estavam fazendo. Sim, mas vamos voltar um pouquinho aqui antes. Sobre as garrafas da Coca-Cola, o que a gente falou da silhueta da modelo, da atriz, aliás, foi em 1916, só que a Coca-Cola começou a ser vendida pela primeira vez em garrafas em 1894. Sim. Numa loja de doces. Que foi o cara que o Candler falou, não, você não vai fazer isso, volta a vender copo. Aí quando ele começou a fazer na garrafa de vidro, ele excluiu totalmente esse cara da jogada e começou a fazer para outro canto. Sim. Sem dar nenhuma satisfação pra esse cara. Que filho da mãe. E essa tática de chegar nas pessoas com cupons deu tão certo que em 1895 a Coca-Cola já contava com 3 fábricas que engarrafavam o refrigerante. E outra diferença dessa garrafa de Coca-Cola é que antes os refrigerantes se chamavam soda pop porque a garrafa de refrigerante era com uma rolha e um canudo de metal que entrava pra dentro da garrafa. Sim. Você pra abrir tinha que empurrar esse canudo e ele fazia um pop, ele dava um estouro. É isso, daí que vem o nome. E a Coca-Cola, como ela perdia um pouco de qualidade por causa da rolha e tudo mais, ela criou a garrafa com metal. Uma tampinha tipo coroa. Sim. Não. Que foi mais uma revolução que a Coca-Cola trouxe, sim, né? Aí, em 97, começou a internacionalização da Coca-Cola. 1897. É, 1897, rolou. Agora em 1997, não. Caramba. Que foi primeiro Canadá e México. Sim, México é o maior, onde tem a maior fábrica, né? México não chega a ser tão internacional assim, né? Porque... É, o Canadá também não, porque Canadá é praticamente um estado americano que não se reconhece. Mas é a mesma coisa, tipo, a gente mandar alguma coisa pro Paraguai, tá ligado? É um estado americano que não saiu do armário. E o foda é que realmente... A Coca-Cola do México, hoje em dia, é bem mais conhecida por ter uma qualidade melhor do que a Coca-Cola dos Estados Unidos, por causa do açúcar que eles utilizam, que sim, é o de cana-de-açúcar. Não só açúcar, mas falam também da água que é utilizada. Também. E lá é a maior fábrica do mundo, né, no México. Sim. Aí em 1909, ok, é difícil, né? A gente já tá nos anos 2000 e pouco, complica um pouquinho. Em 1909 já tinham 400 fábricas engarrafando Coca-Cola. Nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, exatamente. O negócio deu uma crescida. Só que tem uma questão, uma boa quantidade dessas fábricas, elas eram sazonais. Elas só funcionavam na época do calor, porque sim, na época do frio não valia a pena você produzir Coca-Cola e ficar estocando, porque ninguém ia consumir. Eles davam preferência pra época de calor, que o pessoal podia sair na rua e beber Coca-Cola. Exato. E até então o cara mantinha tudo em família ali, né? Sim. Ninguém... Imagina a família, 400 fábricas de família. Porra, fazia... Caraca. O cara tinha uma fábrica de Coca-Cola e de netos. Gente. Netos e filhos, sabe? Nossa, isso foi meio machista, será? Eu acho que não. Por que não? Não, é porque a gente tá colocando a mulher dele como... Não, eu imaginei alegoricamente mesmo, didaticamente, uma fábrica saindo pessoas de uma máquina. Foi isso que eu imaginei. É que o povo é chato, eles não vão pensar nisso. Ah, mas deixa eles pensar. Então tá bom. Ok, aí vamos pular para 1918. 1918 foi a vez do Candler vender a Coca-Cola. Eu acho que ele vendeu por um pouquinho mais. É, esse só daí um que pouquinho. Eu confundi aquela hora. Ele vendeu. Aí a família Pemberton começa... Imagina a família Pemberton antes, né? Já começou a ficar, caralho, não, velho. Numa hora dessa, eles pegaram, abriram o caixão do Pemberton, enfiaram um dínamo dentro e botaram lá pra gerar energia de tanto que ele tava rolando. Exatamente. Só que em 1918, o Pemberton começou a rodar a velocidade da luz e virou, sei lá, uma usina nuclear de energia. Por quê? Porque Candler vendeu a Coca-Cola por 25 milhões de dólares. Cara, era grana pra cacete. E pensar que uma grana dessa não compra uma fábrica hoje em dia. É, então. É, mas, porra, na época foi um negócio. Se ele soube investir, a família tá feliz ainda. É porque eu tô levando em consideração o valor bruto, né? Se a gente tem que pensar na inflação também. Provavelmente isso aí era uma grana fodasticamente gigante na época. Sim. E com certeza ele soube investir bem, porque ele era visionário. Sim, sim. Aí, né, continuando a falar de números, bom, depois, né, um pouquinho antes disso, a Coca-Cola já estava na Espanha, na Bélgica, França, Itália, Guatemala, Honduras, Peru, Austrália, África do Sul e mais uma caralhada de país, né, aí expandindo, e mais de 1000 empresas engarrafadoras realizavam a produção e distribuição da Coca-Cola. Sim, sim. Esses são números que só crescem, eu vou ficando deprimido. Mesmo assim, mesmo estando tão grande, a empresa quase faliu com a recessão foi causada pela Primeira Guerra Mundial. Sim. É, e que eles começaram a produzir fora, tipo, de acordo com o que eles tinham pra poder fazer os refrigerantes, né? Que nem, foi quando eles criaram a Fanta. Eles criaram a Fanta por falta de recurso pra fazer Coca. Então, por falta de recurso. Sim, sim. É, porque ali na Primeira Guerra, né, a Coca-Cola era a maior consumidora de açúcar, acho que dos Estados Unidos, né? Porque falar do mundo é... Não, é do mundo, tá? Talvez. Talvez não. E 1000 fábricas, porra. É exatamente, cara. Do mundo, talvez. Isso que é o pior. Um terço de uma garrafa de Coca-Cola é açúcar. Exatamente. Pior que é, cara. Então, e aí começou com a guerra, né? Começou a ter o racionamento. E daí, né, começou a tremer na base. Eles começaram a ir atrás de alternativas. No caso da Fanta, no caso de refrigerantes de outros sabores. Sim. E o nome Fanta vem de fantasia. Porque se você tiver num mar de Fanta, é um fantasy. Acabando a Primeira Guerra, a Coca-Cola quase faliu. E aí, né, entrou um novo presidente, que é o Robert Woodruff, que tem um nome parecido com um Pokémon. Woodruff. É. Que parece um cachorrinho. Seguiu por 60 anos. O cara ficou na frente da Coca-Cola por 60 anos. O cara então... é bom, né? O cara era bom, o cara era bom. Uhum. Aí a gente vai entrar um pouquinho depois ali, quase 1930 ali, que a Coca-Cola lançou uma caixa de metal. Os coolers, né? Que conservava Mas era aquelas caixinhas vermelhas. Caixinha vermelha? Na verdade eram geladeirinhas pequenas, vermelhas, com escrito Coca-Cola, e que, né, foram chamados de Open Top Coolers. Sim, e basicamente era um cooler vertical, desses freezers verticais. Exatamente, que a pessoa só pequenininho, né, comprava, não? Coca-Cola gelada já. Exato. Não precisava chegar em casa e colocar na geladeira e esperar ela esfriar. Aí, Suede, faça a voz do Noel pra gente. Criança! crianças! Abram a felicidade, crianças! Por que o Noel apareceu aqui? Porque em 1931... Tchau, Noel! Tchau, tchau, vai embora! Morre ainda não! Deixa a gente terminar a história de Natal. Em 1931, foi encomendado a Random Sunbloom quadros com imagens do Papai Noel, pra uso publicitário, óbvio, com as cores... Vermelho e branca. É meio que uma competição. Não é competição que fala. Eles transformaram o personagem Na formação publicitária mesmo. Sabe? Na verdade, assim, a gente tinha até então o Noel com uma aparência magra e de cores não tão amigáveis. E a Coca-Cola, né? Esse Random criou o Papai Noel gordão, com a barba e com. A barba já legalzão tinha. Você sabe que hoje em dia valeria a pena eles voltarem o Papai Noel verde, né? Sim. Eles têm a Coca-Cola de stevia. É verdade. É, pode crer. Então, né? Pô, o Dolly. Dolly tem. O Dolly. Pô, tá aqui, pai. É mesmo. E ele só tem 4 renas, coitado. Dolinho cheirador. Só tem 4 renas. Porque não tinha recurso pra comprar então. Mais, né? Não renderizou a tempo, resto. Aquela merda daquela animação de bosta do Dolly. Nossa, mano. Que dó. Não renderizou a tempo. Então, uma empresa que até então estava ditando o ramo de bebidas. Bebidetícios. Bebidetícios. Passou a ditar outra coisa, que é o Natal, basicamente. Sim. E isso foi porra. E aí não, isso também... foi muito a porra. Na época, os Papai Noéis eram tipo meio que uns mendigos que ficavam andando na rua pedindo dinheiro. Mas é tipo do Rick e Morty. É, então. Eles queriam trazer felicidade pro Natal junto com o Papai Noel, né? Sim. Que tava meio difícil na época. E foi aí que começou aquela ideia de que a Coca-Cola é pra repartir com a família. Sim. De você comprar uma Coca-Cola pro Natal pra você repartir na ceia. Exatamente. E os cartazes do Papai Noel era sempre ele comendo ou fazendo alguma coisa e sempre em abundância, sim, né? Tipo, sempre com a Coca-Cola. Mostrando ele feliz com a Coca-Cola. Exatamente. E... pô, convenhamos, né? É uma imagem bem mais amigável, sim, né? Sim, bem sim, mais... ele verde dá a impressão de ser doente, alguma coisa assim. Verde, né, Dolly? Algumas, algumas outras levavam a imagem marrom, né? Era sempre... era uma coisa muito... era mais celta a coisa. Era meio casaco de pele, né? Sim. Era, daí veio o... Papai Noel matador de animal. Daí tipo veio o Papai Noel vestindo veludo. Sim, sim, sim, sim. Muito macho. A vida é assim, é difícil pra você, é difícil pra mim. Segunda Guerra, alguém quer entrar? Na Segunda Guerra Mundial, a Coca-Cola conseguiu uma coisa que ninguém mais conseguiu na história, eu acho. Sim. Que foi uma permissão de Washington para levar ao campo de batalha algumas instalações móveis de invase, produção e distribuição de Coca-Cola diretamente para os soldados, cara. Isso é muito soldados loucura, soldados precisavam, velho, de energia. Sim. E o açúcar dava essa energia. Nessa mesma pegada, foi inventado o M&M's. Sim, sim. Porque assim o chocolate não derreteria. Exatamente. Os soldados precisavam de gordura também, né? Então mandavam chocolate, só que o chocolate chegava tudo derretido. E aí o M&M's fez o amendoim com o chocolate e a casquinha. O amendoim veio depois. Não, o amendoim foi o primeiro. Sério? Porque o amendoim foi pra reforçar a gordura também. Que maravilha. Esse M&M é gostoso demais. O amendoim é basicamente gordura sólida, né? Então e... eu como amendoim pra caramba. E porra, a guerra, apesar de muitas coisas ruins, trouxe Coca-Cola. Não, aliás, trouxe M&M's. E sabe qual que é a sacada foda da Coca-Cola com a guerra? Porque era uma guerra mundial em outros países. Sim. Os soldados tomavam Coca-Cola e deixavam garrafas, deixavam alguma coisa. E às vezes até os vendedores de Coca-Cola vendiam pras pessoas de outros países, o que ajudou a popularizar muito a Coca-Cola. Incluindo no Brasil, né? Sim. E os soldados voltavam pra casa com garrafas de Coca-Cola, entregavam pra família, pros amigos, experimentavam. Isso disseminou muito, apesar de ser numa guerra mundial, de milhões de pessoas morrendo. Os Estados Unidos foi quem mais aproveitou da Segunda Guerra, cara. Os Estados Unidos sempre é o que mais se aproveita de guerra, se não for a do Vietnã. Né, velho? É tipo o Tony Stark. Sim, agora precisamos falar sobre a NASA. É, a Coca-Cola só chuta cu, né, cara? De 1968 a 1972, a Coca-Cola começou a patrocinar a NASA com missões das Apollo, aliás. Apollo 17. Sim, e daí foi lançada a promoção Coca-Cola on the Moon. E não foi a partir da Coca-Cola... Da Coca-Cola. Da Apollo 8. Ah, sim, sim. É, o Apollo 17 ficou conhecida porque o astronauta Ronald Evans levou uma Coca-Cola, uma lata de Coca junto na missão. Imagina, ele levou essa porra pro espaço, velho. Né? Que da hora. E daí... Isso é o quê? É pós-Guerra Fria? Sim, sim. Pós. É, pós-Guerra Fria acabou em 69. 69. Com a queda do muro, não foi? Não. O muro de Berlim acabou em 90. É verdade. Caiu em 89. Tanto, 89. E junto também a Kodak aproveitou. E foi junto com a Coca-Cola pro espaço, né? Sim, sim. Mas hoje em dia várias marcas se aproveitam disso. Sim. A Nikon, ela tem, se não me engano, ela tem exclusividade de câmera fotográfica do espaço. Sim. A Red Bull recentemente, Felix Baumgartner. O cara subiu na estratosfera e pulou. Só isso. Ele pulou da estratosfera até o chão. Foi o salto mais alto de paraquedas da história. Quebrou a barreira do som. Caindo. Ele também quebrou a barreira de si mesmo, porque ele disse que a maior parte do percurso ele tava desmaiado. É lógico também. Como não? E é um absurdo, porque essas marcas, elas gastam absurdamente muita grana pra isso. Porra, quanto que a Coca-Cola não deve ter gastado pra mandar produto delas pra Lua, cara? Sim. Uma curiosidade aqui, que já passou o período da Guerra Fria, vocês me avisaram. Teve um marechal da União Soviética que encomendou Coca-Cola incolor pra parecer vodka. Não pra parecer vodka, pra não ter cor mesmo, pra ele poder beber. Ele era racista. Hitler também fez isso. Não, mentira. Ele gostava muito e ele queria beber sem ofender o Stalin. Ah, sim. Ah, sim, sim. E tem outra coisa também que a gente não comentou, mas durante aquele bloqueio do álcool, na verdade, houveram outros bloqueios do álcool em vários lugares, inclusive em Cuba. E exatamente por causa que disso... Que não é bloqueado em Cuba. Não podia entrar com álcool em Cuba. Sim. Não podia comercializar bebida alcoólica. E pra isso, eles recebiam as bebidas alcoólicas e eles misturavam com Coca-Cola e limão pra disfarçar o cheiro. Porque você misturando, ele não tem o cheiro de álcool. E foi aí que foi criado Cuba Libre. Por quê? Pela libertação de Cuba, eles criaram essa bebida. Que massa. Não sabia disso, não. Se é o seu nome, não me abandone jamais. Aí agora, Suede. Oi. Quero te perguntar um negócio. Pergunte. Sobre 1928. O que que tem? O que Fernando Pessoa tem a ver com a Coca-Cola? Fernando Pessoa tem a ver com a Coca-Cola? Só que ele gostava? Não. Ele fez uma propaganda? Ele fez propaganda. Um slogan para a Coca-Cola. Ele fez um slogan para a Coca? Sim. Primeiro entranha. Aliás, primeiro estranha-se. Depois entranha-se. Sim, sim. Nossa. Na verdade, não só ele. Muitos artistas fizeram músicas e poemas e livros e filmes. O Tom Jobim foi extremamente criticado por ter colocado Coca-Cola. Por ter pegado uma música dele, eu não lembro qual que é agora, e mudado a letra, porque principalmente era uma época em que os artistas estavam lutando, né, contra a opressão e tudo mais, e o cara acabou se vendendo ali por alguns milhões, talvez, né? E o pior de tudo, os Beatles, no seu auge, eles fizeram música falando sobre Coca-Cola também, colocando Coca-Cola no meio das músicas. Lucy in the sky with Coca. Hello. Até o Eric Clapton. Ah, não, isso daí não. Eric Clapton. Cocaine. Ah, sim, mas essa música nem dele, não é? É verdade. Aí deu merda. Fernando Pessoa deu merda. Por que deu merda? Por quê? Porque o diretor de saúde de Lisboa, conhecido como Ricardo Jorge na época, ele mandou apreender toda a Coca-Cola que existia no mercado, porque ele entendia que o que fazia parte da Coca-Cola era... Cocaína. E aquilo então, que eu falei, muitas pessoas acabaram ligando a Coca-Cola com cocaína, que prejudicou um pouco a imagem da Coca-Cola em alguns pontos da sua história. E a Coca-Cola começou a ser produzida aqui no Brasil, no Nordeste, né? Pelo que eu tinha visto, foi em Recife. E lá começou uma indústria grande e depois as pequenininhas foram se espalhando pelo Brasil. E aí foi quando começou. Aí a Coca-Cola não poderia mais ser vendida pro público. Por dois motivos. Um, pela suspeita de cocaína. E o outro, porque se não tem cocaína, você está anunciando um produto com o nome Coca. Nossa, teve essa treta aqui no Brasil. Nossa. Propaganda enganosa. Nossa, eu lembro disso. Então, que né, aí não foi permitido. O mesmo caso do Red Bull. Red Bull não te dá asa, né? Sim. Filha da puta, como assim vai te dar asa? E tem uma parte aqui que eu vou até ler. Perante o slogan de Fernando Pessoa, o médico entendia que ele era o próprio reconhecimento da toxicidade do produto, pois que se o primeiro se estranhava e depois se entranhava, isso precisamente sucede com os estupefacientes que, embora tomados a primeira vez com estranheza, o paciente acaba por adquirir a sua habituação. Ou seja, ficar viciado. Exatamente. O que acontece, né? Mas tudo bem. Mas é por causa do açúcar, né? Não e é da por causa cafeína de... também. Da cafeína, mas a quantidade de cafeína na Coca-Cola é muito baixa. É mais o açúcar mesmo, porque o açúcar, querendo ou não, é uma das coisas que mais vicia na comida. Então, gente, se quiser acordar, Coca-Cola não é o melhor. Tome café. Exatamente. Café, o chá preto. Taurina. Também pode tomar um soco na cara, que funciona bem. Não, esse apaga, se não acorda. 1953, cantora Amália Rodrigues se apresentou no programa Coca-Cola Time, comandado por Ed Fischer, interpretando a canção April em Portugal, tornando o estilo fadista reconhecido internacionalmente. Foda-se. No dia... no dia 4 de julho de 1977, a Coca-Cola entra em Portugal, que foi, né, quando Fernando Pessoa fez o slogan, e foi proibida até 1974. Opa! 74? 76, algo está errado. Algo está errado, não está certo. Acho que esse número está errado. Ah, não, está aqui, ó. Tá aqui, ó. Em 1928, além do Fernando Pessoa ter feito, né? Fernando Pessoa é um cara que a gente gosta muito. Pra caramba. Mas ele fez, né? É uma boa pessoa. Uma cagadinha. Não, na verdade, não foi ele que fez a cagadinha, né? Ok, mas, né? Então, até então, eu não tenho culpa. Quem ele tem culpa é... Ele ajudou a espalhar. A Coca-Cola entrou em Portugal, nessa data, com esse slogan, né? O primeiro estranha-se, depois entra. E ela foi proibida até 1974. Boa, de parabéns. De 28 a 74, cara, Coca-Cola foi proibida em Portugal. Esse cara deve ter sido muito amado por lá por causa disso. Nossa. Exatamente. Eu sei que em 85 foi quando a Coca-Cola criou, tipo, os astronautas já iam pro espaço com as garrafinhas de Coca-Cola e tal. Mas em 85 eles criaram uma garrafa específica pros astronautas que eles poderem beber no espaço, e isso passou na televisão e tudo mais. Foi numa... Uma garrafa anti-gravidade. Sim, tipo, eles colocavam na boca e injetavam, porque às vezes eles iam tomar e saía flutuando. Pra tudo que ela... É, pra quem, da hora. Pra quem acompanha no YouTube, tem um canal da NASA que eles fazem um broadcast ao vivo, às vezes com os astronautas. Eles mostram algumas dificuldades, inclusive uma delas é beber água. Que sai voando, eles têm que ir pegando com a boca. Eles têm que ir apocanhando a água no ar. É, não, mas tem que ser tipo um chup-chups. É, então, a Coca-Cola fez tipo um que eles apertavam que nem um chantilly, assim, e desguichavam na boca, tipo um desguichão, um sprayzinho. Um queijinho beleza. Isso, exatamente, queijinho beleza. O ônibus espacial Challenger em 1985 foi que eles fizeram isso. E assim, a Coca-Cola sempre esteve ligada principalmente com a música, né? Totalmente. A gente pode pôr aí recentemente, isso falando de coisas boas, não vou entrar no mérito do NX Zero com Abra Felicidade, mas a gente teve recentemente a volta do hit Little Less Conversation do Elvis. Sim, sim, sim. Que a Coca-Cola usou nessa música, né? Sim. Sério? Recentemente, pegando pesado, hein? Sim. Faz uns anos. Não é. E aqui a gente tem bastante música brasileira com referência a Coca-Cola. Sim, eu conheço a geração Coca-Cola. Então, é uma das mais famosas. Tem geração Coca-Cola, a gente tem Amado Batista, Vidas na Contramão, a gente tem Cici, do Alexandre Pires, o nome dela é Cici, se sentindo, se acha. Gente. Nossa, A gente tem Elis Regina, Conversando no Bar, Engenheiros do Havaí, com Crônica, Chico Buarque, Você Não Entende Nada, deixa eu ver, o que mais? Calypso. Caraca. Como assim? Coca-Cola. escola. Santana. Daqui a pouco chega no nosso querido poeta, grande, famoso, abraço, latino. Tem Gonzaguinha, tem Gustavo Lima, Ira, tem Leandro e Leonardo, Legião Urbana, Lulu Santos, Milton Nascimento, Nara Leão, Peninha. Sabe o que seria engraçado? Seixas, RPM. Seixas tem mesmo. Sabe o que seria engraçado? O Steve vai fazer uma música com Coca-Cola, assim, só pra tá aí. Ele faz a música instrumental, tá, debulha, chega no final, Coca-Cola. É, isso ia ser legal. Sandy Júnior, Skank, Tim Maia, Tequila Baby. Nossa, Tequila Baby. Nossa, porra, aqui, Tequila Baby é uma banda punk lá do sul. Sim, sim. É legal pra caralho. Eles mexem o pão do Papai Noel, cara. Tom Zé. Não, não é esse, cara. Isso daí é Garotos Podres, o animal. Não sei, eu já ouvi Tequila Baby. Ok. Seja com o sol, seja com a lua, nossa vida ok, a Coca-Cola também lançou algumas outras coisas promocionais que Coca-Cola, pra promoção e marketing até hoje, ninguém supera. É imbatível. Sim. Que teve as mini garrafas. As famosas mini garrafas que o pessoal falava que se você bebesse aquilo lá, você morria. Exatamente. Não é as mini garrafas atuais que são de plástico, viu, gente? Nem as mini garrafas de alumínio atual. Que são vazias. Eram garrafinhas de vidro. Com tampinhas de metal. Com tampinhas e vinha até o engradadinho, exatamente. Plástico. Que falavam que era veneno aquilo lá. Não só da Coca-Cola, mas também teve da Fanta, teve da Sprite, sim. Exatamente. E teve ioiô, teve geloucos, teve mini crack. Mas pro lado da Sprite, eles fizeram aquele relógio que ele é reto, assim, a pulseira dele é uma, como se fosse uma fita reta, dura, e você batia no braço. E ela prendia. Sim. Teve os ursinhos de pelúcia lá, dos urso polar. Teve. Sim. Teve. Então, a Coca-Cola no mar marketing sempre foi foda. Só que hoje a Coca-Cola entrou num patamar daqueles que você não precisa mais vender. Não precisa dar mais nada pra eles. Ela precisa estar no mercado. Toda empresa que não tá no mercado é esquecida. Não sei. É mesmo Coca-Cola. Se eles pararem de fazer qualquer ação de marketing hoje, pra alguém parar de comprar Coca-Cola, vai demorar muitos anos. Não, vai demorar, mas acaba sendo esquecido. Por exemplo, se a Coca-Cola para e a Pepsi, que a gente já vai falar de Pepsi já, resolve fazer, cair matando... Logo, Pepsi vai ser mais vendido do que Coca. É, por exemplo, no Rio Grande do Sul é muito mais fácil você tomar Pepsi do que Coca, já que a fábrica é lá. Sim. Tem uma época do ano lá em Amazonas, que eles têm aquele acesso dos bois bombar. Sim, que a Coca-Cola que lançou a Coca Azul. Fazem a Coca Azul, porque eles se dividem a cidade. Exatamente. Em vermelho e tem azul. Tem uma azul, uma vermelha e uma vermelha e azul. Sim. Sim, é dividido. A vermelha e azul nem é um pouquinho de Pepsi, né? É. Mas é um azul mais claro, né? No começo dos anos 90, a Coca-Cola inventou de... Sabe as máquinas de refrigerante? Eles colocaram máquinas de Coca-Cola que o preço variava conforme a temperatura. Que bizarro. É, não deu muito certo. Pô, sério. A gente instala uma porra dessa num freezer, pagar um centavo na lata. Tipo isso. Peguei minhas coisas, fui embora. Não queria mais voltar. Eu nunca quis presenciar o fim. E a Coca-Cola no Brasil não teve muitos slogans. Não. A gente pode lembrar aí de sempre Coca-Cola, de Abra Felicidade, o que mais? Eu só lembro desses. Porque a Coca-Cola ficou muito tempo com sempre Coca-Cola, né? Sim, sim. E recentemente Abra sempre Felicidade. Sempre Coca-Cola? Sim. Eu lembro inclusive que... lembro disso. Que até terminava a... Sempre Coca-Cola. Exatamente. Caraca, eu não lembro disso. E tinha anúncio em revista que eles colocavam vários, assim, tinha o slogan Coca-Cola com a garrafinha, assim, a silhueta da garrafa. E no fundo, em várias línguas escritas, sempre Coca-Cola. Sim, sim. Eu lembro de uma musiquinha, um riffzinho da Coca-Cola que não saía da minha cabeça por nada. Hoje eu não lembro mais. Porque hoje o McDonald's tem o para-pá-pá-pá que não sai da cabeça. Mas a Coca-Cola tinha um também. Era isso. Então, para-pá-pá-pá é do McDonald's. Não, da Coca-Cola é sempre Coca-Cola. Até hoje eles colocam esse negócio, esse somzinho. Eu acho que sim. Sim. Tô lembrando direito. Mas... fora do Brasil, a Coca-Cola teve slogan para caralho, né? E o primeiro foi Drink Coca-Cola. Simples, né? Simples. Beba Coca-Cola. Hungry for apples. Delicious and refreshing. É tipo o Obi-Wan falando, beba Coca-Cola. É tipo compre batom, né? É. É a mesma coisa. Coca-Cola revives and sustains. Nossa, esse aí é tenso, hein? É. The Great National Temperance Beverage. Esse é tenso. Good estilo to the vida. Last drop. Bom, até a última gota. Ok. Eu confundi na hora que você falou isso aí. Eu pensei, não, tem outro, mas é da Budweiser, não é da Coca-Cola, que é o Good Times Are Coming. Ah, tem o Enjoy Life, que tá sendo usado recentemente pra Coca-Cola. Sim, sim. Tá. É. Aproveite a vida, né? Sim. E só que lá nos Estados Unidos foi usado em 1923 esse slogan. Caramba. Daí teve Refresh Yourself, Pure as a Sunlight. Não, puro pra caralho, esse negócio. Tanto que é preto. Ice Cold Sunshine. Que foi, Álvaro, cara? Nada, não. Eu tô falando da cor do negócio. Eu sei. Esse imbecil. Nossa, Álvaro. The Best Friend Thirst Ever Had. O quê? The Best Friend Thirst Ever Had. Ah, tá. Melhor amigo do quê? Que a sede já teve. Ah, tá. Thirst. Thirst Ask Nothing More. A sede não pede nada mais, ó. Tem uns bem... Coca-Cola Goes Along. Coca-Cola is Coke. Ah, isso daqui a gente já dá até pra saber e a gente já vai entrar nisso daí. Sim. Tanto que a Coca-Cola nos Estados Unidos não é conhecido como Coca-Cola. É Coke. Coke. E, ó, tem um detalhe aqui. Sabe o pode ser Pepsi? Sim. Coca-Cola fez um... Ó, bora Coke. Sim. Esse aí eu acho que eu já vi em revista. Sim. Coke means Coca-Cola. Os caras tiveram que reforçar pra caralho, né? Cara. Não, mas aí tem... Dá pra explicar. A gente já vai entrar nisso daí. Deixa eu ver se tem mais algum aqui. For people on the go. The signs of good taste. Be really refreshed. Things go better with Coke. Tudo vai melhorar com Coca-Cola, ok. As coisas saem melhor com Coca-Cola. Yeah. It's the real thing. É, isso é bem adolescente, sei lá. Coke adds life. Boa. Lógico. Aí você fica gordo e morre. Have a Coke and a smile. Have a Coke, eu acho que eu já vi também. Have a Coke, verdade. Coke it. It's it, aliás. You can beat a feeling. Always Coca-Cola. Que daí, né? Eu sempre Coca-Cola. Enjoy. Curta. Já teve no Brasil. É mesmo, foi na época das garrafinhas. Outro que já teve no Brasil. Life Tastes Good, que é gostoso, vai viver. Isso. Real, que no Brasil essa é a real. Então, sim, isso sempre martelou na minha cabeça. Eu pensei que era Brahma. Make it real. Viva o que é de bom. Já teve também. Também. Só que tem alguns slogans que não foram tão fortes, né? The Coke Side of Life. O lado Coca-Cola da vida. Ou bem-vindo ao mundo de Coca-Cola, que também já teve. Roubaram do Marlboro essa porra. Ah, porque, né? O que não existe mais, a gente pode roubar. Open Happiness, recente. Abra felicidade. Taste the feeling, sinta o sabor. Sim. Verdade, que foi recente. É porque nenhum desses marcou tanto quanto a porra do sempre Coca-Cola, porque tinha musiquinha junto. Sim. New Virtual Coke, the real reality. Aí não teve variante nova brasileira. Nova Coca-Cola virtual, a real realidade. Já não teve. Não. Teve não. Porque eu acho que é da época da New Coke, né? Eu acho que terminou, pra gente terminou no... No Sinto o Sabor, no né? Sinto o Sabor, mas no Brasil, em 1952, teve o Isto Faz Bem. Eu já ouvi essa porra. Mas não faz bem, não, né? Não faz. Essa merda acaba com seus ossos, com seus dentes, com a sua vida, com a sua felicidade, seu casamento, tudo. Eu sei disso. Meu casamento acabou por causa disso. Não, meu também. Ele não existe. A gente podia chamar seu tio pra falar sobre Coca-Cola. Não, mano, não faz, velho. Não faz isso, esse da hora. Não faz isso. Ok, agora a gente... Vamos primeiro explicar o Coke means Coca-Cola e o Coca-Cola it's Coke. É, porque nos Estados Unidos o pessoal não conhece como Coca-Cola. Não, e outra, existiu uma cagada. A Coca-Cola não viveu só de coisas boas. Isso é bom a gente explicar. Existiu uma cagada num momento aí da Coca-Cola. New Coke? Logo após a Segunda Guerra, a Coca-Cola realizou uma pesquisa de mercado pra lançar um produto novo, visto que a Pepsi tava ganhando bastante espaço após o comercial com Michael Jackson. Nossa, isso aí é muito tempo depois da Segunda Guerra. É. E tinha o Carlton dançando junto com o Michael Jackson. É verdade. Isso aí foi nos anos 80. É, ok. Lá pelos anos 80, nos Estados Unidos, a Coca-Cola estava perdendo muito espaço para a Pepsi, graças ao comercial que a Pepsi fez com o Michael Jackson, principalmente, né? Porque a Pepsi também vendia um estilo de vida mais jovem, mais cool, mais legalzão, sabe? E até pelas cores da Pepsi serem cores mais chamativas e tudo mais. Aí a Coca-Cola quis ser cool também, mas ela esqueceu que escreve C-O-O-L e escreveu cu. Exatamente. Então a Coca-Cola realizou uma pesquisa de mercado e viu qual é, o que o povo achava, né? Se eles iam curtir uma bebida mais doce e tal, porque a Pepsi definitivamente era mais doce Sim. Do que a Coca-Cola. É, eles até fizeram, hoje, né? Eles fizeram um teste cego, né? Eles fizeram um teste cego e as pessoas acabaram preferindo Pepsi. E aí a Coca-Cola, nessa pesquisa, resolveu falar, vamos fazer o seguinte, vamos lançar um produto novo, já que as pessoas não gostam mais da Coca-Cola clássica. Oh. Vamos enfiar ela no nosso rabo. Vamos enfiar ela no nosso rabo e criar New Coke. New Coke, que era uma Coca-Cola bem mais doce, que a primeiro momento foi ok. Os testes foi bem aceito. Foi bem aceito, porém, quando chegou ao mercado e as pessoas viram que o sabor clássico tinha sido deixado de lado, a Coca-Cola foi para o caralho. Eles pararam de comprar. Exatamente, pararam de comprar. E daí deu uma merda e tal, e aí teve o comercial de dois velhos, em que um velho falava pro outro que a Coca-Cola tinha traído ele e tal, e sei lá o quê. E adivinha de quem que fez esse comercial? Aí o outro velho pega uma Pepsi, os dois velhos pescando assim, vendo o pôr do sol, o outro velho pega uma Pepsi, entrega pro outro provar, e o cara não quer devolver, como todo comercial da Pepsi na época. Hoje eles colocam máquina saindo do soco, mas na época era isso, de não querer devolver, né? E até hoje, né, tem alguma coisinha assim. Eu vi recentemente um comercial da Pepsi em que eram dois caminhoneiros Sim. Que entregam... cada um era distribuidor de uma marca, e os dois sentam no mesmo boteco, no mesmo barzinho, e um tomando Coca, o outro tomando Pepsi. O cara da Coca passa a Pepsi pro outro provar, fazendo aquele movimento tipo, ah, ninguém vai ver, né? Vamos. E dá uma golada de Coca, dá aquela mexidinha de cabeça, pô, é bom, né? Devolve pro cara, o cara prova Pepsi, é bom, né? E não quer devolver. Normal. Uma que eu acho genial é uma que a Pepsi tá com uma colocando uma roupa de Coca-Cola e falando algo do tipo, nesse Halloween assustador, não sei o quê. Aí a Coca-Cola simplesmente pegou a mesma imagem e colocou todo mundo quer ser um herói. Exatamente. Exatamente. Muito bom. Então, assim, a Coca-Cola lançou essa New Coke, se fudeu, e a Pepsi veio com tudo. Foi aí que a Pepsi realmente apareceu, porque até então era só mais um refrigerante de cola, né? É, como vários outros que existiram e existem ainda no Exatamente. Mercado. Exatamente. Dolly. Dolly não tem cola, cara. Tem, claro que tem. Tem? Tem. Tem sim. Caralho, velho. Mas nos Estados Unidos não tem Dolly. Exatamente. Tem Dr. Pepper. Dr. Pepper. Eu acho que só, né, que é mais... Sim, a mais famosona é isso aí. Que também começou como um clone safado de Coca-Cola. Exato. E, na verdade, começou como um clone safado da Cherry Coke, né? Porque a Dr. Pepper é o gosto de... É, o gosto de cherry na cerveja. É horrível, na minha opinião, né? E aí a Pepsi ganhou um espaço fodido, Coca-Cola teve que correr atrás do prejuízo, voltando com a Coca-Cola clássica e no rótulo, né, tava Classic Coke, uhum. Que aqui no Brasil não teve, porque não fizeram essa cagada. No mundo inteiro teve mais de 20 variações de Coca-Cola e no Brasil veio 4. Exatamente. Fala um pouquinho. Bom, eu tenho umas curiosidades interessantes aqui. Eu também tenho umas. Você quer mesmo que eu falo? Fala. É claro, vai adicionar conteúdo. Quem vai editar? Acho que sou eu, né? É você. É, então fala bastante. Uma curiosidade interessante que quando o Martin Luther King Jr. ganhou o Prêmio Nobel da Paz... Talvez as pessoas não saibam porque a gente tá rindo, que o Suede tá soluçando pra caralho. Mas vou cortar o soluço na edição. Sim, né? Senão deixa. Vai ficar feio. Deixa pros easter eggs a parte soluçada e no meio tá sem soluço. Então, quando o Martin Luther King... quando ele ganhou... Prêmio Nobel da Paz, Atlanta fez uma festa de celebração em que quase teve que ser cancelada por causa da oposição. E o CEO da Coca-Cola ameaçou fechar a empresa em Atlanta por vergonha que as pessoas da cidade não honrassem o seu vencedor do Prêmio Nobel. Que curiosidade engraçada. Esse Martin Luther King era demais. Era uma figura, né? Mas é um pândego. Eu adoro isso falando. Mas... Vai falando, cara. O único lugar no mundo que a Coca-Cola não é mestre de vendas no mercado de bebidas é numa cidade da Austrália. Na Austrália do Sul, na verdade. Que o Farmers Union Iced Coffee, que é uma bebida láctea, tem totalidade do mercado lá. A Coca-Cola está abaixo dele, que é uma bebida chocolatada. Fala chocolatada de novo. Achocolatada. Tem uma curiosidade do Jesus também. Sim, Coca-Cola, a palavra Coca-Cola é mais dita, mais procurada que Jesus. Não, é. Caralho, tô falando do Guaraná Jesus, olha, mano. Mas isso faz sentido, porque se o pessoal fala que o John Lennon foi morto porque falou que os Beatles eram mais famosos que Jesus, o Titanic afundou porque o capitão disse que Deus não afunda aquela porra, cadê Jesus destruindo a fábrica de Coca-Cola? Olha, tô pra te falar que nem Deus acabou com o Jovem Nerd. Mano, até com medo agora. Na moral. Então, o Guaraná Jesus, onde, no estado onde ele é fabricado, ele é mais consumido do que a Coca-Cola. É, só que a Coca-Cola fez uma cagada. Comprou, tirou do mercado. E teve reclamação. Eles colocaram de volta. E agora, infelizmente, essa porra tá no Brasil inteiro, que esse refrigerante é ruim pra cacete. É ruim para caralho. Eu ainda não experimentei. A gente podia fazer um joguinho dos dados com Dolly e com Guaraná Jesus. Ah, cara, se eu te disser que eu gostei. Cara, ele é assim, é açúcar e corante rosa. Eu falei que a Coca-Cola é um terço da garrafa. Caralho, mano, caralho. Vai morrer aí. Um terço da garrafa de Coca é açúcar. Jesus é 4/5 da garrafa é açúcar. Exatamente. É terrivelmente doce aqui. Você põe ele no copo, ele vai caindo aos poucos, porque ele é melado, sabe? Tipo um mel rosa. Faz um buraco no copo. Você tem mais alguma curiosidade? Tenho bastante até. Então conta todas. Eu acho que deveria deixar os soluços. Eu acho também. É engraçado, né? É um alívio cômico pro Cass. Vai, vamos lá. Peraí. Eu sei que dependendo do país, eles têm um tipo de Fanta. Aqui vai sair ele também. Não, mas peraí, você vai falar dos sabores? É, então, dos sabores. Então espero que eu tenha os sabores aqui também. É, então demorou. Deixa o Suede. Só o Suede fala agora. Entre 1922 e 1933, a Coca-Cola Company teve a oportunidade de comprar a Pepsi por 3 vezes, mas rejeitou em todas as ocasiões. Deveria ter comprado, porra. Deveria ter comprado e tirado do mercado. Não, eu prefiro Pepsi. Tomar no cu. Eu gosto, pô. Hipster. Diferentão. É, eu pego meu MacBook, eu vou pro Starbucks e fico lá assistindo X-Videos, vendo vídeos de Lady Boys. Aê, together, um abraço. A Coca-Cola tentou comercializar um refrigerante chamado OK, para que a empresa tivesse os produtos nomeados com as duas palavras mais reconhecíveis do mundo. Enquanto OK e Coca-Cola sejam, de fato, as palavras mais conhecíveis no mundo todo. O refrigerante OK foi um fracasso. E foi interrompido logo após o lançamento. Oh, deixa o soluço. É sério, não tira não. Tá, tá legal pra caralho. Engraçado. O pessoal vai gostar. 94% da população conhece a Coca-Cola. É gente, sim, pra caralho. É porque quem não conhece... Essa tá no berço. É, então, exatamente. Atualmente vale em cerca de 79 bilhões de dólares. Olha, isso acho que deve valer até mais, hein? Não, isso na época que da pesquisa que eu fiz, deve valer até mais. Na época da pesquisa que você fez? É. Olha a ambiguidade, velho. Você foi lá e levantou os dados da Coca-Cola? Mano, eu viajei no tempo, cara. Eu sou um senhor do tempo. É um senhor dos anais. Vai saber, no futuro ou no passado. Ah! Ed, mais uma curiosidade pra gente. Os chineses, eles queriam demonstrar sua riqueza, né? E muitas vezes eles bebiam vinhos tintos caros misturados com Coca-Cola e Sprite pra torná-los mais gostosos. Nossa, daí é igual aquele animal que mistura uísque com energético. É tipo isso. Ai, ai. Três pessoas... É igual aquele imbecil que coloca Nescau no pão, né? Nossa. Eu faço isso, cara. Você é imbecil. Igual aquele imbecil que come pipoca de colher. Não, qual o problema? Eu sei que a cada um segundo são consumidos mais de 7 mil produtos da Coca-Cola. Imagina quanta grana esse filho da puta não tem. Então, se você empilhasse todas as garrafas de Coca-Cola já produzidas pra ir pra Lua, você ia e voltava mais de 2.051 vezes. Caceta. Ia demorar pra escalar, né? Mas pra caralho. Imagina escalar a garrafa, que merda que deve ser. Isso ia demorar 5 anos, 7 meses e 14 dias. Pra empilhar, né? Não pra ir. Sim. Não, mas vai de nave, né? Velocidade, caralho. Vai de nave. Se você for hoje, você chega lá meio dia de manhã, sei lá. Cara, como assim? Ah, cara, são minhas curiosidades. Três pessoas tentaram vender os segredos dos ingredientes da Coca-Cola à Pepsi. Mas a Pepsi, a própria Pepsi, informou a própria Coca e ao FBI. É claro. Ó, jogo justo. É claro, é a mesma coisa que o pessoal aí, a Sony e Microsoft na questão do videogame. Eles em si, eles fazem esse marketing de guerrilha exatamente pra atrair o público, ou pra até... conseguir cativar o público. Ou até a própria Apple e Microsoft. Sim. Quando o Jobs morreu, o próprio Bill Gates falou que a gente não era inimigo, a gente era rival no mercado, mas isso. A gente não era inimigo. E, porra, o bom da Pepsi é que ela é diferente da Coca. Sim. É aquele negócio... Porque... que o Bill Gates também falou. Olha, eu tô usando muito Bill Gates hoje, porque ele falou que... Milagre. O mundo era melhor com os dois. E o mesmo mesma coisa que eu parafraseei Heisenberg no começo do episódio, é que a discussão do Heisenberg é um vendedor de metanfetamina que é, entre aspas, pior que o dele. Caralho, mas tá cada vez pior. Desculpa, essa porra. Eu tô sofrendo. Que é uma metanfetamina pior que a dele, entre aspas. Aí a questão é, mas se eu acabar com você, não vai mas tem a Coca-Cola. Aí ele fala, e quem que quer viver num mundo sem Coca-Cola? Exatamente. Eu concordo com a frase assim, literalmente. Eu também concordo. Apesar de eu gostar um pouco mais da Pepsi, eu tomo Coca pra caralho. Todo mundo sabe disso. Eu também tomo bastante, mas assim, tipo, é uma coisa que eu consigo viver sem normalmente. Sim, sim, mas... Você é um animal. Porque você toma como se fosse água. O Suede é um não, cara... Não, mas eu bebo assim, tudo. Ele põe no copo, toma. Põe no copo, toma, põe no copo, toma. Enquanto isso, você tá no primeiro copo. Aí ele já matou metade da garrafa e você fala, porra, Suede, vai comprar uma Coca. Ah, eu não vou. Vai se fuder, cara. Eu bebo tudo muito rápido. É, mano. Vai tomar no cu, cara. Agora eu vou fazer uma curiosidade, seu arrombado. Eu bebo tudo muito rápido, não é só Coca. Eu vou colocar uma curiosidade, seu arrombado. Você sabia que pra encher o cu do Suede de Coca-Cola precisa de um caminhão pipa? Esse trem que tá chegando aí. Vamos esperar o trem. Depende, vai sair de curiosidade, que o Suede ainda não tem curiosidade. Não, é uma curiosidade, é uma curiosidade. O Suede tá em curiosidade porque ele tá soluçando, então a gente dá essa brecha aí pra ele conseguir tentar parar com o soluço, mas se ele não conseguir, ele vai continuar do mesmo jeito, porque é assim que a gente faz, gente. A gente pode estar sem um braço, mas o braço não impede a gente de falar, certo? O soluço também não impede. Acho que parou. A Coca-Cola é comercializada no Brasil em embalagens de vidro de 200, 237, 290, 297, 350, meio litro, 600ml, 1 litro e 1,25 litro. E 1,5 litro, que eu já vi garrafa de vidro de 1,5 litro. É verdade, recentemente de 1,5 litro. Garrafas PET de 190, 250, 400, 500, 600, 1 litro, 1,25 litro, 1,5 litro, 1,75 litro, 2 litros, 2,25 litros, 2,5 litros, 3 litros e 3,3 litros. Essa é a melhor. Do tamanho dessa seja. Não, essa é pior, cara. Essa fica mais merda na geladeira. Eu gosto. E ela normalmente é vendida no final do ano. Exato. Mas eu gosto dela quando no final fica do ano na geladeira, que aí fica aquele gosto de xarope, né? No final do ano se consome mais, né? Então... No final do ano tem Guaraná de 4 litros, cara. Exatamente. É praticamente Estados Unidos. Temos latas de alumínio de 250, que é aquela que você mostrou recentemente. Que é a que tá substituindo a outra agora. Não vai substituir. Tava falando na lata lá que vai haver a redução daquela quantidade pra outra. De todas as latas, inclusive. Muito errado. Mas então, por enquanto tem a de 250, que é aquela formato Red Bull. Red Bull. 350, 470 e teve uma comemorativa do Pelé, eu não sei se você lembra, de 500. Oh. Que é aquela latona mais alta, né? É. Tipo a lata de cerveja. Tipo latão de cerveja. E essa de 250. Não terminei. É uma dúvida. Não terminei. É uma dúvida sobre essa curiosidade. 250 tamanho energético. Não, então, mas ela vai substituir a de 300 e pouco? Eu já vi a pequenininha não, na verdade, também, assim, ó. Na verdade, aquela latinha pequenininha gordinha vai ser substituída por uma mais fininha pequenininha. Vai diminuir a quantidade de coca que vem. E tem a de 350 que a gente conhece, que é as que eu trouxe aqui hoje. Uhum. Que ela vai passar pra 310. Caraca. E vai ser exatamente igual a do Red Bull. Exatamente. Que caca. Então tem aquela latinha que era recomendada, a venda, tava lá, venda sugerida por 1,50. Que vende a 3 reais. Exatamente. Mas enfim, temos copos de 300, 300, 500, 300, 500, 700, em alguns cinemas, 1 litro. Sim, sim. Sério, uma curiosidade. Uma curiosidade muito interessante é que se você tiver uma bacia de água, colocar uma coca normal e uma coca light, a coca normal afunda e a light flutua. Por quê? Eu não sei. É porque a light... A light é mais leve, cara. A light é mais leve. Só que só tem um detalhe, gostei. Não tem mais coca light no Brasil. Tem, infelizmente, sim. Era gostosa. Tem? Tinha. Voltou? Ela tinha voltado. Ah, verdade. Eu acho que algumas regiões do Brasil tem. Verdade. É, deve ser meio regional. Eu gosto muito aposta, da light. Né? Não, é mais gostosa que a zero. Pô, a zero atual... A zero nova eu não tomei ainda, ela tá, mano. Tá sensacionalmente boa, cara. Ela não tá igual a Coca-Cola normal, mas ela tá com uma fórmula muito boa. Dá pra tomar de boa. Não, mas eu gosto da Coca Zero também, é que a Light era mais gostosa. A verdinha eu não gostei, não. Eu gostei bastante. Sim. A maior parte do mundo, como a gente sabe, a Coca-Cola é consumida gelada. Mas em Hong Kong, algumas pessoas têm o hábito de consumir a bebida quente como um remédio para combater a gripe. Na Tailândia, lá onde o Together tá, que tem uns ladyboy, as pessoas têm a mania de enfiar no cu. Que gratuito. Eu sei que... É só uma curiosidade. Essa questão de beber de certas formas é meio esquisito mesmo. Igual eu tava conversando com uma pessoa da Indonésia, esses tempos atrás, e lá o Red Bull é vendido sem gás, numa garrafa de vidro, e eles bebem quente. Caramba. É mijo, né? Puro. Deve ser uma merda. Ó, se você for pensar, há uns tempos atrás, você não tinha sugestão de limão e gelo, senhor, na Coca-Cola. E nem laranja e gelo no Guaraná também, né? Laranja e gelo no Guaraná é a melhor coisa. É tesão. Isso fica melhor que Coca-Cola. Desculpa, Deus, Coca-Cola. Caralho. Mas isso fica melhor que Coca-Cola. Só falei Deus, Coca-Cola, por quê? Porque existem templos inteiramente construídos com garrafas de vidro de Coca-Cola. Isso é da hora. Isso é louco. Onde as pessoas realmente idolatram a Coca-Cola. Eu não lembro onde é, mas no documentário que eu vi isso, no segundo ano da faculdade, eu vi esse templo e eu falei, uou. Podiam pôr isso naquele... Podia ter uma fonte de Coca-Cola lá. Deuses americanos que vai ter assim. Na Amazônia tem casas que são construídas em cima de garrafas PET de Coca-Cola pra flutuar nos rios. Que massa. Porque se fosse de Dolly, afundava. Se fosse de Dolly, ela explodia, derretia e dava câncer pra pessoa que mora dentro. Poxa, gente. Mais curiosidades, Sueto. Acabou. Não, as fala outras, mais. As outras a gente foi falando conforme vai falar a... nessas daqui que eu tenho aqui. Por quê? Meu sonho já passou. Não, vamos lá. As tampinhas da Coca-Cola são 100% recicláveis. Aqui, 96% das latinhas e 53% das garrafas PET são recicláveis. Eu queria saber qual é... Ah, já sei. Yeah. Que bom. Não, naquele plastiquinho que vem na tampa, mas é pra vedar melhor, né? Sim, sim. É claro. Sim. Hoje em dia, inclusive, não vem mais. Não vem mais? Não. Na PET, não. Ela vem com uma bordinha interna maior. Sim, sim. Mas na KS continua. Na KS precisa, porque só o alumínio não vai segurar. Mas existem aquelas tampas próprias pra KS que você dá, e não só pra KS, pra todo tipo de garrafa, que você dá aquela bombada pra encher de ar, pra não vazar o... Que é uma merda, né? Na nossa época de infância, eu não sei se você vai lembrar, mas a Coca-Cola era... Os refrigerantes eram todos vendidos em garrafa de vidro. Eu lembro. E eles vendiam uma tampa de PET pra você encaixar na boca da garrafa de vidro e ela rosqueava. Tinha uma argolinha que deixava... E outra, também tinha aquele lá que era uma argolinha, que tinha uma fitinha e a tampinha pra você fechar também. Sim, sim. Que da hora, mano. Mas esse de pet eu lembro também. É, inclusive, o nosso pai tava arrumando um quarto lá em casa e achou várias dessas aí. Que da hora, mano. Isso é bacana. E é o mesmo sistema daqueles esguichos de mangueira, né? Sim, você rosqueia que vai apertando a mangueira. É. Ah... Mais alguma curiosidade? A Coca-Cola possui seu próprio museu, chamado de World of Coca-Cola. Eu acho que não é só um museu, se bobear. Tem vários museus aí. E nos museus da Coca-Cola, você é sempre recebido por um urso chamado de Coca-Cola Ted. Polar Bear. Verdade, a Coca-Cola popularizou também o urso polar no Natal, né? Sim. E você viu que eles pararam de usar o Papai Noel. Sim, só tem urso polar agora. Só tem urso polar. É, por causa do caso de pedofilia que o Suede falou. Hã? Caramba. O Suede citou que é especial de Natal do Papai Noel ser pedófilo. Ah, sim, não, o Nicolau pode ser pedófilo. Pode ter sido. Nicolau que virou quem? Papai Noel? Oba! Ei! Não, mas são figuras diferentes. Ok. E o Chris Kringle é o mesmo que o Chris Kringle? É. Mais alguma curiosidade? Antes de entrar nos sabores? Os sabores. Sabor então, vamos lá. Você tem sabores de Fanta, né? Eu tenho sabores de Coca. Vamos lá. Coca-Cola no Brasil foi lançado em poucos sabores, né? Hoje em dia só tá recebendo mais alguns aí. Sim, mas no Brasil teve a Coca normal, Coca Light, Coca Diet, Coca Zero e a Light Lemon. Light Lemon, sim. Que ainda existe, não existe? Light Lemon não. Essa eu acho que não existe. Parou. Ainda bem, porque era uma merda. É, porque é a Pepsi que mantém a Twist. Mas a gente tem Coca pra caralho. Que a gente começa com a Black Cherry Vanilla Coke, que é com essências de café, cereja e baunilha. Nossa, porra, se fuder. Deve ser bom, hein? Tem. Ah, não, mas não é em uma só, calma. Então. Tem a Black, a Cherry e a Vanilla, né? Que... A Cherry eu acho muito doce, eu não gosto. A Vanilla eu acho gostosa. Eu não gosto nenhuma, eu acho as duas muito doces, mas essa com essência de café talvez seja legal. Tem não. A Black, a Cherry e a Vanilla Diet. Tem a Coca-Cola Free Caffeine Diet, que é a versão diet sem cafeína. Tem a Coca-Cola Free Caffeine, que é só sem cafeína. A Cherry Coke. Não, velho! Que? Aquele era com os três mesmo? Era com os três mesmo, nossa, cara. Que putaria foda, cara. Caralho, então existiu uma Coca que foi lançada em 2006, que é com essência de café, cereja e baunilha ao mesmo tempo. Meu e por Deus. Que não colocaram limão nessa porra e fizeram o diet também? Porque... Por que não coloca porra de macaco também? Coloca lá Black Cherry Vanilla Light Diet Lemon Jesus. Ladyboy Essence. Essência de Ladyboy. Jesus, a Coca ainda é rosa e doce pra caralho. Exatamente. Daí a gente teve a Cherry Coke, que agora chegou no Brasil, né? Não faz muito tempo. E ela já é naquele formato mais fininho. Sim. Tem a Coca-Cola with Lime, que é a versão com lima. É um limão, né? Então sim. Se foda. Coca-Cola Black, que é com essência de café e possui 45 calorias. Olha. Olha só, 45 calorias o quê? A colher? Eu não sei, acho que sim. Coca-Cola C2, uma versão vendida com metade dos carboidratos, açúcar, caloria do que a versão normal. Deve ter metade do gosto também, né? Deve ser tipo a stevia. Sim. Coca-Cola Citra, que é com limão e lima, disponível somente no Japão, Nova Zelândia, México, Bósnia e Herzegovina. Light Sango. Que porra é essa? Que é isso, Light Sango? É. Linha Diet com sangue. Não, mentira. É linha Diet com laranja. Que talvez. Ok. Linha Diet com sangue de crianças inocentes. Coca-Cola Orange com sabor de laranja. Ó, essa é boa. É. Tem a Coca-Cola Raspberry, que é sabor de framboesa. A Zero, que tem no Brasil também. Que a Zero é sem açúcar, né? Adoçante pra porra naquilo lá. A Diet Coke. A Diet Coke with Splenda. Splenda. Que é adoçado com Splenda. O que é Splenda? É um tipo adoçante americano. É. Tipo o que saiu aqui com stevia. Sim. Diet Coke Cherry, Diet Coke Lime, Diet Coke Plus, que é uma versão diet com vitaminas B6 e B12 e minerais, magnésio e zinco. São os primos distantes do banana de pijama. É sim. Quase um Yakult, né? Diet Coke with Lemon. With Ed Lemon? Bota o Ed Lemon. Né? Led Lemon. Eu não faço questão nenhuma de falar o nome certo dessa porra. Eu imaginei assim, tipo Led Zeppelin misturado. Que é um refrigerante com um toque de limão. Teve a Vanilla Coke Diet e a Vanilla Coke normal. Isso é o que a gente tem mais conhecido. Nos países, assim, asiáticos, deve ter algumas coisas mais bizarras. Não, eles normalmente cagam na Fanta. E na Pepsi também. Eu já vi que tem Pepsi com leite. Quem se ama, já não suporta com você. acordar só. Fanta, eu sei que tem Fanta com leite, tem Fanta com laranja, com chocolate. Isso deve ser uma bosta. Fanta isso de iogurte, Fanta de melão. Fanta de quê? É? Orgulho. Iogurte. Ah, tá. Fanta falei de orgulho. Não, mas assim, a de iogurte deve ser boa. Tem a Fanta Cassis. Deve não. Fanta baunilha. A Fanta de iogurte eu já vi num desses canais do YouTube, eu não lembro qual que era agora, que é... Não é laranja com iogurte. É tipo o sabor do iogurte de, sei lá, morango gaseificado. É tipo aquele Guaraná da terra de vocês lá, que tem gosto de iogurte. Que Guaraná da terra de vocês? A gente tomou um Guaraná, lembra? Lá na terra de vocês? Guaranita. É o Guaranita. Não, tava lembrando. Não tem gosto de iogurte, ó, quando arrombar. Você engole, fica um gosto de iogurte na boca. Lembra que a gente até conversou isso no carro? Que? Não, cara. Sim, você toma um gosto de Guaraná, aí tem um leve gosto de iogurte que fica na sua boca quando você engole. Eu lembro de eu ter falado de tutti-frutti, não de iogurte. Não, eu falei de iogurte. Aí a Jéssica tomou e ela falou, nossa, é verdade? Ok, prossiga. Não, então, o que mais que tem? Você parou no baunilha. E a Fanta, ela existe mais de 92 sabores pelo mundo. Fala todos aí. Ah, eu não tenho todos anotados, meu amor. A pesquisa que o cara... Mas enfim... Ah, desculpa. Esses são basicamente os dois principais refrigerantes da Coca-Cola, né? E aqui pro Brasil veio Fanta de vários sabores também. Sim, inclusive, cara, saudades da Fanta maçã, velho. Sim. Fanta maçã, Fanta maçã, Fanta uva verde, essa Fanta maçã verde. Fanta abacaxi. Fanta abacaxi, Fanta manga. Nossa, abacaxi. A Fanta maraco já ainda existe ou não? Não. E ainda eu bem. Ficou um tempo. A mesmo. Melhor Fanta era Fanta maçã, cara. Não tem era uma maçã delícia, verde. Cara. Maçã, não, a maçã, a maçã normal. Verde tinha um gosto horroroso. Era maravilhoso. Até hoje meu pai compra aquela poti de maçã porque ele adora o refrigerante de maçã. Esse de maçã. Jabuti que esse a gente tá tomando é maçã. Fala qual que é o jabuti. Esse é, jabuti a Coca-Cola é não vai patrocinar a gente mesmo. Toda. É da Coca-Cola? A gente pode até falar, pau no cu da Coca-Cola. Mentira, desculpa, deuses. O que eu fico assim, tipo, poxa, não tem. Poxa, não existe Coca-Cola. Assim, tipo, a Coca-Cola com álcool. Coca-Cola. É Coca-Cola. Podia ser o nome, né? Coca-Cola. Coca-Cola. Oh, Coca-Cola. Existe a Coca-Cola Twist, que é a Cuba o Libre. Que existe? Assim, mas não é comercializado assim. O que existe que eu sei, e isso vende em mercado, é o Jack Daniels com Coca-Cola. Sim, eu já comprei. Interessante. É bom. Sério? Deve que é o Jack and Coke. Jack and Coke. Isso deve ser interessante, bastante. Nossa, deve ser bom. Então, assim, na teve época, mas não é gasificado, né? Não, um pouquinho. É, e provavelmente teve autorização na Coca-Cola, óbvio, né? Então, sim. Ok. Eu, na época que eu comprei, uns mais de 10 anos atrás, eu paguei acho que R$20 na garrafa. É. E assim, caraca, só. Se você for mas não para... é uma garrafa de Jack Daniels gigante, é uma garrafa pequenininha. Entendi. Isso é, se você for parar pra pensar no conceito refrigerante... Não, sim, mas... Nenhum refrigerante é álcool, né, meu amigo? Mas se a gente parar pra pensar no conceito, maior fábrica do mundo, maior marca do mundo, vários sabores, eles podiam ter experimentado esse lado, vai que, né? É que eles querem associar uma coisa pra família, Coca-Cola. Sim, exato. Então você não vai criar uma Coca-Cola com álcool e ficar vendendo com o nome família, de Coca-Cola. Família, jovem... Sim, sim. Porque a Coca já tem drogas, álcool e drogas, deixa só... É, Coca-Cola já é cheia de cocaína e pedra. De crack? Exatamente. Não, a Coca-Cola... Você, a lata você usa depois. Ah, sim. Ou até pra isso. A latinha obrigatoriamente. Coca-Cola tem que ser de Coca-Cola. Nós. Porque exato. Se sua mãe perguntar por que, que tua mãe, mão tá vermelha, você fala, eu tava com o nariz sangrando. A cara que o Pedro fez foi ótima. Aí você chega no traficante e fala, então, faz uma latinha aí também. O cara fala, ó, não tem de Coca-Cola, pode ser Pepsi. Eu vou falar que eu tava fazendo o quê? Eu tava transando com o Avatar, mano. Exato. Cara, nunca pegue a lata de Skol também, senão tua mãe vai achar que você tem hepatite e vai te levar no médico. E tua pedra vai sair nos exames. Vai ser outra pedra. Dicas de Pedro. Não sei se é verdade, mas o significado... Então não fa... Como assim? Não, vai, fala. O significado da Coca-Cola quer dizer fazer sua boca feliz em chinês. Caralho, eu vou abrir o tradutor aqui. Vai se fuder. Vai se fuder, vai fazer barulho de avião, sim. É mentira, velho. Ah, merda. Isso é mentira. Isso não é. Só pode, cara. Coca-Cola quer dizer fazer sua boca feliz em chinês. Coca-Cola. Mano, o cara pensou. Se o cara pensou nessa porra, velho. É mais capaz de significar enfia essa porra no seu cu. Não, procura isso, tipo, Coca-Cola. Não. Vai no Google Translate. Google Translate, tá aqui. Coca-Cola, do chinês pro português. Mas deve ser escrito, né? Aí aparece lá. Aí responde com uma pergunta: você tem síndromes? Você é um arrombado. Cara, essa merda tá carregando aqui, não vai, velho. Se for, deve ser outra escrita. Eu vou entrar no navegador. Não, é nem outra escrita, não, cara. O significado é Coca-Cola, caralho. Não, vamos ver isso, por favor. Google Tradutor. Cara, o que diz? As pesquisas. Pesquisas indicam. Coca-Cola, do chinês para o português. Adivinha o que significa, cara? Fazer sua boca feliz. Significa Coca-Cola. Nossa, cara, essas curiosidades. Essas curiosidades tiradas do cu é foda, velho. Vai se fuder. Ai, mano. Que merda foda, velho. Nossa, essa foi a curiosidade mais enfiada no rabo que eu já vi. É a última curiosidade. Ainda bem que é a última. Se fosse começo, não tinha escreveu qualquer acabar com letra isso. Tremida, né? Não sabia se escreveu ou não. Era aquele moleque que não tem que escrever na prova. E você faz aquela resposta gigantesca copiando metade do enunciado e respondendo não sei no final. Eu fazia isso. Ok. É muito bosta, mano. E chegamos ao fim de mais um Locomocast, infelizmente. Lógico que, porra, se a gente deixou passar alguma coisa, ok. É normal, porque, né, Coca-Cola tem aí um centenário de idade. Tem, né? Mais. Tem mais de um centenário de idade. Então, né, pô, se a gente deixou passar, são 100 anos que a gente tentou resumir aqui em uma hora e pouquinho pra vocês. E assim, né, Coca-Cola é um bagulho que a gente, né, gosta de, né, sentar e compartilhar, trocando ideia, seja com a família, seja com amigos. E por isso, nós precisamos agradecer àqueles os quais a gente dividiria uma Coca-Cola, que são os nossos parceiros. Afinal, na vida, ninguém é nada sem amigos. E nós devemos abrir a felicidade para HQ. Para o nosso segundo parceiro também, X-Infinity Games. E um grande brinde para o nosso querido parceiro E-Fighters. E uma bem geladinha para o EitaCast. EitaCast, exatamente. E se você quiser ser um dos nossos parceiros, como você faz, Fred? Você envia aí um e-mail para o contato@locomotiva26.com.br com o assunto parceria e nós vamos trocar ideias. Né, fazer aí um bem bolado. Mas e se eu quiser ficar com a minha ideia e você ficar com a sua? Pode. Deu um bug na cabeça dele. Bota o grilo. Pode. A gente só faz parceria. Só. Fred deu tela azul, gente. A cara dele era muito cara de coxinha. Nossa, mano. Eu tô sofrendo. Bom, se você acha que a gente deixou passar alguma coisa, ou se você tem algum comentário pra fazer, se você quiser falar, eu não sabia que a história da Coca-Cola era tão interessante que dava um podcast, envie seu e-mail para contato@locomotiva26.com.br. Repita, Suede. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Álvaro. contato@locomotiva26.com.br. Repita, Pedro. Como vocês fazem na leitura de e-mail que eu não tô. contato@locomotiva26.com.br, caralho. E além desse contato, nós temos também um outro contato que a gente poderia muito bem dividir uma Coca-Cola a qualquer hora dessas, que é... É no grupo do WhatsApp. E como faz para entrar no grupo do WhatsApp? Você entra no grupo do Facebook, o Passageiros do Locomotiva. Você precisa de autorização. O Álvaro é o responsável por autorizar todo mundo. A gente tem um porteiro retardado. É, sou eu. Que ele chega... Clip, clip, tchiu. A porta se abriu. Clip, spice, piu. A porta quebrou. Vocês não vão entrar na casa do mundo, seus arrombados. O que que eu faço aqui, gente? Compartilha esse vídeo, imbecil. Você não vai entrar porque... Você não vai entrar porque... E você não vai entrar porque... Quem que foi esse pato que passou aqui agora? Era um pato muito errado, gente. Aí lá dentro vai ter um endereço eletrônico. Aê, adoro endereços eletrônicos. Fixo lá. Junto com o seu... Você é um animal de tetas. Junto com a princesa de Hyrule. Princesa da puta que eu pariu, cara. Terá um endereço eletrônico. Junto com a princesa fixado ao topo. Se você quiser ganhar uma caneca, envie um desenho com o Suede vestido de princesa Zelda, mas tem que ser autista, ou seja, é só fazer o Suede vestido de princesa Zelda. Continuando, Pedro. E você clica nesse bagulho e você já tá dentro do grupo. E a primeira mensagem que você tem que mandar é: Suede, enfia princesa Zelda no cu. Não é bem assim, gente. É sim. Pra ser aceito no grupo. Se a gente vê que você entrou no grupo e não mandou isso, a gente até deixa você no grupo. Porque com o tempo você vai entender. Sim, mas a gente vai pedir pra você falar isso só pra... Exatamente. E até pra gente conhecer sua voz. Ia ser legal, né? Receber pra voz. Então, eu acho que é isso. É isso. É... Nossa, ele tá foda hoje. Puta que pariu. Vambora com essa bosta. Hasta. Fazer sua boca feliz. Tá parecendo um bozo, Ed, velho. Quando não? Tá com o cabelo tá assim levantando pra cima, tá esquisito. Eu gosto. Você tem algum dado... posterior a isso? Eu tenho de 85. Você tem dado. Então. Aviaion. Rimou, você podia fazer um rap. Você pode puxar a extensão pra nós? Puxa lá, Álvaro. Puxa. Aí o Álvaro bota pra carregar o celular dele no computador. Beleza. É nóis, ó. É isso aí, cara. É a vida da gente. Gravando easter eggs. Eu estou sofrendo. Hoje é Páscoa. Hoje é Páscoa. Easter egg. Easter egg datado, olha que beleza. Que se foda. E hoje nós vamos... é Páscoa, né? Bacana se você pegar isso aqui e cortar... Caraca, quem peidou, mano? Teu cu. Bacana se você pegar... Bacana se você pegar isso aqui e colocar em outro cast que sai antes. Ia confundir. Ó, gente, esse aqui é o da Coca-Cola. E vocês estão ouvindo no outro cast. Exatamente. Além disso, a gente tá gravando podcast Coca-Cola tomando jabuti. É, tipo isso. A Coca acabou. Decaiu, tá foda. A gente ama a Coca-Cola. Vocês têm que pagar nós. É que mentira, Coca-Cola, paga nós. A Coca tá devagar, por isso que era jabuti. Cara, se Coca-Cola mandasse duas garrafas pra gente por gravação, a gente já ia estar feliz. Ia. Mas cara, se a Coca-Cola mandasse uma garrafa de Coca-Cola por cada gênero que existe, a gente teria duas Coca-Cola. Aqui está a sua tomada. Assim. É, porque... Tem masculino... E gays. Por quê? Eu acho que mulher Fred, você quer se manifestar? Eu tô sofrendo. Esse vai ser o primeiro easter egg censurado do mundo. O Sérgio tá sofrendo que descobriu que o Pedro nunca comeu. Cu de homem? Por isso que ele tá sofrendo. Pô, meu amigo, faz tanto tempo que nunca comeu. Aquele jogo dá pra gente fazer, aliás, gravando podcast, né? Vamos fazer então, vamos fazer então. Não, hoje não. Vamos fazer então, vamos fazer. Eu vou falar aqui, eu nunca dei o cu e vamos ver o Álvaro beber. Como assim? Você nunca deu o cu? Eu não. Deixa eu só colocar aqui pra não apagar a tela tão cedo. Ah, ela apaga. Faz 15 anos que eu não mexo no iPad, só tô usando pra ver série ultimamente. Cara, é, mano, os primeiros aqui. Não, cara, esse daqui é o terceiro, depois que começaram a lançar o Mini. Mas você falou que faz 15 anos, cara. Ah, velho, modo de dizer. É tipo isso, existe o iPad há 15 anos. Cara, eu tenho trocentas curiosidades da Coca. Eu também. A gente falando de iPad, ele atrapalhando. É um pozinho branco que você cheira. Não, eu acho que não é sobre essa Coca que a gente vai falar. Que pena. Mas peraí, se esse é o easter egg do podcast passado, as pessoas já sabem que a gente vai falar de Coca-Cola no podcast da semana que vem. Não, você pode trocar todas as vezes que a gente falava de Coca-Cola por Teletubbies. Por Pepsi. Mas peraí, por que a gente vai fazer esse easter egg antes? Porque eu falei. Que é engraçado isso, cara. Pensa no humor. É que o cast. Você sabe o que é humor? Você tem humor? O cast do fim do mundo você só tem mau humor, né? Já tá com quase 10 minutos de crédito. Não mais de 10 minutos de crédito. De créditos? É. A gente tá falando produzido por, interpretado por... De easter egg. Muito obrigado por corrigir. Eu acho esquisito. Esse cast tem easter egg. Do fim do mundo. Então, é que a gente começou gravando easter egg, lembra? Ah, é, tá certo. E outra, não vai ser no de fim do mundo esse daqui. Não? Vai não. ser no podcast, vai sair antes desse. Qual vai ser o fim do mundo? A pode gente gravou sobre o doenças, fobias. É verdade, fobias. Então, não se arrombe. É verdade, no fobias não tem crédito direito. Não se reprima, não se reprima. Não tem crédito? Você entendeu. Sérgio, o que você tá acontecendo? Eu tô sofrendo. Na última leitura de e-mail, o Suede tava arrombadaço, sabe? Na última leitura, tipo, do podcast de hip hop. Arrombadaço como? Eu falava, não, porque o Renato Augusto. E o Sérgio? Renato. E antes ele falava, aí, Renatão. E daí ele foi muito arrombado, sabe? O bacana é que ele assumiu que ele realmente foi um pau no cu no episódio dele. Exatamente. Com relação a religiões. Vamos lá. Que são rapazes muito religiosos. Vamos. Antes abre, você já bota aí, bota um pouquinho pra nós. Ah. Faz tempo que eu não tomo jabota. Caraca, mas tá foda de abrir. Eu tava cagando mato, filha da puta. Tem uma curiosidade pro Suede aí. A pedra bateu na bunda. Coca-Cola não. Coca-Cola é refrigerante carbonado. Todo refrigerante é. Mas ele pode usar na bosta da introdução dele. Água carbonada aqui. Carbono e amoníaco, blá blá blá. Fala galera, aqui quem usa é o Suede. E eu tomo água carbonada. Carbonada com amoníaco. É, isso mesmo. Você vai tomar? Você ainda tá tomando coca? Tô tomando coca ainda, também. Valeu. Você também ainda tá tomando coca ainda. Ainda. Vai ter muito trocadilho assim, será? Talvez. Tipo cocaína na geladeira. Eu não pensei na introdução. Então vamos lá. Nossa, fugiu a totalmente. A gente realmente não tá entendendo o que tá acontecendo com o Suede hoje. Estou sofrendo. Eu acho que ele merece tomar um soco, Pedro. Mais um? Sim. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. E quem vos fala é Suede e... A Coca-Cola tem mais de 350 mil bebidas diferentes. Eu não abro felicidade. Adorei. Ai, ai, ai, bota de easter egg também. Caralho. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Esse celular foi escroto, velho. Olá, seres providos... Não, faz direito, cara. Mas eu faço... Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Não, não é assim como também, que eu faço? Cara. Olá, seres providos de carbono e amoníaco. Quem que você fala, Suede? Aí, porra. Cadê o rodaminha? Não precisa mais, né? Eu cortei desse último. Eu também cortei essa porra aí, não usa pra... Qual era a ideia do roda-vinheta? A gente tem uma vinheta... Não, pra entrar uma música e a gente começar o cast. E... Eu não entendi. É porque vinheta teria que ser uma coisa só, sempre. É autismo. Vamos. Entendi. Ó. ABC. ABC. Oi, eu já tô com o filme do Logan, se vocês quiserem. Tani, dá um cigarro pra mim. Não. ABC. Por favor. ABC. Pra esquerda toda também. Toda criança tem que ler e escrever. Não joga. Se fuder. Se fuder. Você é um viado e vai ter que aprender. Porra, mano. Você tem que parar com isso, velho. Você tem que encontrar Jesus na sua vida. Toda coisa, mano. Isso é o diabo que faz com você. Aparecendo minha mãe falando comigo. Ela fala assim, velho. Ela escuta o cast e fala, não, porra, isso daí é o diabo. Ela quando o Suede, o lastre, ah, isso aí é o diabo. Não tá bacana. O seu soluço vai ficar muito engraçado. Cara. É, por favor, deixa, cara. Quer falar mais alguma coisa? Não, meu soluço passou. Já acabou minhas curiosidades, já acabaram. Como que a gente podia finalizar esse cast, assim? Termina com a pedra que eu tava falando. É verdade. Tem mais coisa pra falar? Não, acho que não. Não tem nenhuma pergunta assim, tipo, porra. Eu tenho, Suede, no teu cu cabe uma garrafa de coca? Não. Não, já falei que é um caminhão pipa, caralho. Tá. A gente podia pegar pra experimentar todos os produtos da Coca-Cola. Ia durar 9 anos pra experimentar todos eles. Ele tinha curiosidade ainda. Filha da puta, cara. Que arrombado, mano. É que ela tá escondida. Mas 9 anos baseado em quê? Você toma uma garrafa de cada um, mas que se eu bebo mais rápido do que os outros? Então, porque é foda. E se eu misturo tudo num copo só? São as estatísticas. A não ser que seja pra tomar um por dia. Aí é outra história. Sim, se toma um por dia. Mas essas... Cara, quem faz essas coisas normalmente é muito pau no cu, né? Demais. Porque não tem sentido, velho. Não tem mesmo. É a mesma coisa. Você tomar uma garrafa de refrigerante de 2 litros, você vai demorar 3 horas. 500 bebidas diferentes, entendeu? Então, não, mas é um por dia. Eu vou te falar um que pior do que isso é só você ir no enterro e no outro dia você recebeu uma mensagem perguntando: e aí, como foi lá? Foi divertido pra caralho. É, cara. Foi pesado. Você tá que... tentando encontrar um motivo que todo mundo vai dar risada. Eu falei da pedra, gente. Dicas de Pedro. Nossa, ele insistiu com dicas de Pedro. Eu tô tentando transformar isso numa coisa melhor. Tá tentando transformar isso nas histórias do homem do saco, né? Do louco mais do saco. Mais ou menos. Toma seu mais cu. Ou menos. Não foi isso que me veio na cabeça, mas... O Sérgio tá muito zoado. Tá, ele tá meio sorolho. O que aconteceu? Conta pra gente. Eu tô sofrendo. Você foi picado pelo mosquito do autismo? Você tomou vacina ontem? Eu tomo cachaça, velho. Agora eu já tô completamente bem, cara, mas eu... Tava zoadaço. Ah, eu não sei se... Vai se fuder, mano. Espera o Suede morrer. Pronto. Ele tosse assim, fazendo... Fazendo tapping, né? O Suede é mais autista do que eu esperava.